Número 80, finalmente estreamos número 80, estamos aqui, eu sou o Pedro Falcão, do meu lado tem o Daniel, o W Ponto. Oi, eu mesmo, curtindo uma lareira. Curtindo uma lareira, e Hel Ravani. Olha, eu vou gozar aqui em algum determinado momento, porque... A lareira tá muito boa. É, eu tô do lado do fogo, Daniel, Imagina, eu tô vendo o lado vazio, não tem nada. E Raoni Marques. Todo mundo ouvindo, tipo, caralho, calor da porra, que história é de lareira, esses caras são malucos. É que a gente tá nas montanhas hoje. A gente é essa. Hoje... Tá num buraco, numa realidade paralela. Então, exatamente. Daquele teorias da conspiração, a gente teve que fugir pras montanhas. Exatamente, cara. Porque os ETs estavam querendo pegar a gente. Nossa, olha, o fogo tá se intensificando. Tá ficando intenso. É pro meu lado, é aqui, eu tô falando dos ETs. É com você, é com você. É com vocês. É com você, é com você. Isso é com você. Aí, como eu também fiquei misturando esses dois podcasts. Tipo, um foi dos ETs e o outro da conspiração. Mas a capa do último quase foi o pôster do I Want to Believe. Do aquela do cara com o chapéu do Rush foi boa, cara. Aquele chapéu de alumínio foi louco. Aquilo foi bom, cara. Agora que você entendeu. Agora que eu entendi. Eu não tinha sacado a capa do podcast passado. O bagulho do Hershey's, os caras não vão se ligar o que é, tá ligado? Mas eu sabia que o Daniel ia, tipo, a gíria favorita dele. Porque eu, tipo, eu que eu gosto de usar na cabeça, tá ligado? O único chapéu que cabe, é o que ele usa em casa. É o único chapéu que cabe. O único chapéu que cabe é o chapéu do teorista. De alumínio. Teorista da conspiração. Teorista conspireiro. Conspirólogo, tá bom? Eu tava ouvindo o último podcast e, tipo, todas as vezes que eu falava teorista, dava pra ouvir o Raoni rangendo os dentes, assim. Mano, para de... Ele não falava nada. Pra sentir que ele não tava concordando. Não tava. Que vibe errada. Tipo, ele sabe que tá gravando isso. Cara, foi muito engraçado isso, cara. Ele tem consciência do que tava acontecendo. Teorista. Teorista é foda. Teorista. E era sempre que você tava, tipo, empolgado. Daí você só ia... E no meio tinha um teorista. Ia com flow. Eu tô ligado. Não, teorista. Nossa, teorista. Essas chamas, velho. Vamos ler uma pergunta aqui. A gente perguntou das perguntas. Pois é. Hoje a gente tá num buraco paralelo, né? Uma dimensão paralela. E a gente voltou com as perguntas porque a gente decidiu mudar tudo, a gente tá ligado? Mudou tudo. Porque foda-se o sistema. A gente que manda aqui. A gente manda aqui. A gente saiu do grid. É. A gente percebeu que tá tudo errado. Exatamente. A gente não tem mais RG nem nada. Repensar a vida. E a gente tá olhando aqui essa lareira queimar o fogo dessa paixão. Nossa, exatamente. Tá louco, velho. Não vou falar nada hoje porque eu tô muito concentrado nessa lareira. Eu transferi as minhas emoções negativas pra ele. Tá melhor que droga essa porra aí. Tá muito louco, eu tô curtindo. Tá da hora, tá massa demais. Vamos ler a pergunta? Não. Sérgio Francisco pergunta. Eu tenho um amigo que era muito legal, mas agora ele mudou e eu já não sei se consigo gostar dele. Ué? Ele ficou esquisito. Como falar isso pra ele sem magoar? Eu acho a grande questão, esquisito como? Não vem com esquisito. Essa super... A vibe mas muda. Me defino, é esquisito. Pô, para o cara ficou esquisito. De estragar, cara, a pergunta tá dele. Não tá mais batendo com a vibe dele, foda-se. É, cara. Mas o bem e o mal na sociedade... É que veja bem. Tipo, bem e mal são conceitos criados pela humanidade. Vai ver você que mudou, tá ligado? Então, mas eu acho que é meio que... É foda, né, meu? Não, cara, eu acho que a vida, ela tem ciclos, ela é de vibe. Sim. E em vários momentos da nossa vida, a gente foi amigo de umas pessoas que hoje a gente olha pra pessoa e fala, caralho, o que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que aconteceu naquela época? Exatamente. Mas é porque você era outra pessoa e tudo bem. Sim. E essa pessoa que você era faz parte de quem você é hoje, então você tem que abraçar isso também. Mas você tem que saber que as coisas terminam, tudo acaba. Tipo, a gente eu acho que, tipo assim... isso é uma parada que te... total. Isso é uma parada que te preocupa, tá ligado? Tipo, sempre troca uma ideia. É. Conversa, tipo, pô, e aí... Não sei não, cara. Tu falaram com teu amigo? Vezes... Aí, tu não tá mais batendo a vibe comigo. Ah, não. Se o cara for um amigo bem próximo, tá ligado? Eu tô perguntando como falar isso. Mas pra que falar isso? Às vezes é porque ele quer que continue sendo amigo. Exato, cara. Exato. Se o cara for um amigo... Eu acho que... Você é bipolar. Não, você quer que o cara continue seu amigo ou não, brother? É verdade. Ele quer. Mas eu acho que... Ele quer, mas ele não quer... Quer tanto, porque o cara tá meio esquisito também. Exatamente. Não dá, tipo... E vai que o cara tá nessa vibe porque ele quer, entendeu? Uhum. tipo, você não pode forçar o cara a mudar. Mudou, ou você mudou. Você é outra exatamente. Pessoa agora. Sim, e agora pessoas você não tá. Eu acho você tem que aceitar, às vezes, que você não tá mais com um saco pra aquela pessoa, porque você mudou. A pessoa mudou e acabou. É. Simplesmente ninguém precisa chegar e ter essa conversa às vezes também. Sabe? Exato. Então, é bem isso, assim. Primeiro ver se vale a pena isso. Conversar ou não. Se você quer conversar, converse. É. Exato. Exatamente. Não é totalmente necessário uma conversa. Exatamente. Nem tudo precisa ser dito. Claro, exatamente. Claro. Mas é, e aí, mas, cara, se você quiser conversar, pensa exatamente no que tá te incomodando do cara. Tipo, exatamente. E fala disso, ou especialmente disso. Pô, cara, isso aqui não tá legal. Pô, não sei, isso daqui. E tenta trocar, dialogar. O resultado dessa conversa é o que você vai decidir se isso vale a pena ou não. Você nunca pode controlar o que, que o outro vai sentir. Tipo, se você não quer conversar. Se você falar, você tem que ver. Ou mesmo um gelo, mesmo que você não fale nada, é uma atitude que você tá tomando, você tem que saber. Claro. Agora... E como que a pessoa vai reagir como isso, você não sabe. Também é a da pessoa, você tem que aceitar também. Sabe? Exatamente. Exatamente. Se você não quer conversar, então siga a sua vida adiante, cara. É, então. É isso. De boa, né? Opções. Mas legal, cara. Acho que é da hora pergunta sobre amizade. Assim, eu sinto que a gente tá no filme dos anos 80. Mas todo mundo já passou um pouco por isso. Tipo, sim. Eu acho que tem vários níveis de gostar e de amizade. Eu acho que todo mundo deveria estar consciente sobre isso. Assim. Sim. Tem pessoas que você não chama pra sua casa. Sim. E você gosta até da pessoa, mas só que não bate aquela vibe, sabe? Sim, completamente. Ou, cara. Sei lá, que você só esbarra no rolê. Ou pessoas que você já foi muito próximo e agora não... Cara, você mal vê a pessoa e tudo bem, sabe? Sim. Relações interpessoais, cara, são estranhas. Leva uma boombox pra frente da casa dele. É verdade, isso é um clássico. Coloca uma música que vocês dois gostam. Exato. E fala, tipo, velho, eu te amo, por que você tá assim? Por que você é um motoqueiro agora? Por que você quer matar os pretos? Não, sei lá, tipo... Caso aconteça do seu amigo ser um motoqueiro, compra uma moto e sai de rolê com ele, cara. Porque, porra, da hora, tá ligado? Exato, vira um motoqueiro. Vira um motoqueiro. Faz um clube de moto. Exato, cara. Que, inclusive... Se você continua um amigo dele muito, tipo, às vezes vale a pena isso. Você agregar, então, entendeu? Qual é a vibe dele e fazer o rolê junto também. Agora, se ele for um motoqueiro racista nas isso daí não vale a pena, cara. Daí não vale a pena. É, não, pô, não cara, vale a pena. Faz o teu rolê, então. Se ele virou um grão mago do Ku Klux Klan... Rola isso, às vezes. É muito engraçado, né? Vocês sentem que, às vezes, tem um rola amigos. Isso de virar um mago do Ku Klux Klan. Quem não virou? Quem não virou um mago? Tem os amigos que ligam um botão da... Um botão? De virar adulto, assim. Tipo, uns amigos que você tinha quando você era leque. E aí, de repente, o cara... Ah, agora eu sou adulto. E ele começa a agir com seus pais. Ele se veste estranho. Ele vira outra pessoa. E às vezes é isso. Tipo, ah, o cara casa, tem filho. E em coisa de 6 meses, o cara morreu pra você. Ou então mesmo, o cara mudou de vida. Ele se formou em administração. E agora sim. Ele não aceita mais os drogados dele de antes, assim como você... E aí, tipo, cara, do nada, se a pessoa morre ou vira outra pessoa, tipo... Nesse caso, é tipo, ah, velho, vai lá, faz teu lance, mas eu não vou acompanhar essa vibe. É, não, valeu. Então, isso aí, meu, vida é louca. A vida é muito louca, é doido. Cara. É, e tem uns amigos desses que é engraçado, que às vezes eles querem te manter por perto... Eu não sei se é isso que você tá fazendo, mas não faça isso, amigos. Eles querem te manter por perto, porque você é um amigo louco deles. Você se sentir vivo. Você é um amigo loucão. Você é um amigo que tira ele da rotina, tá ligado? E tipo, cara, não, eu não quero ser o pássaro exótico na estante de alguém. Vida bosta. Você já foi amiga loucona? De alguém sóbrio? Eu sou pra caralho. Um pó de grã. E eu não gosto dessa vibe. É ruim, é ruim. Você sente que a pessoa tá te usando. Sim. E a sua vida pra ela, tipo, ah, nossa, é... Rola um escapismo, tá ligado? Tipo, você... Você é a válvula de escape da pessoa, isso é estranho. É esquisitado. Velho, é. Isso aqui tá muito errado. O quê? Eu tô assistindo a lareira, daí eu apoiei aqui do lado, e daí eu tô, tipo, apoiando numa lareira. Tá de verdade. Tá assistindo a lareira na TV, no único lugar que tem uma lareira. É, então, né? De São Paulo. Você tá esperando o foguinho da televisão vir pra casa. Vai chegar, tá ligado? Esse rack vai pegar fogo em breve, eu vou estar do lado do quentinho. Falando em quentinho, próxima pergunta. Próxima pergunta, eu vi aqui uma da Thaís Barros, que a Thaís mandou. Uhum. Falou assim, polemizem sobre Deadpool. Vamos juntos num só coração? Interrogação para caracterizar pergunta e não pular em meu comentário. Eu não sei o que achar. Cara, o que me falaram... Eu não assisti ainda, mas o que me falaram era que tem umas piadas machistas desnecessárias, assim. Tipo, completamente desnecessária. Mas que o filme... É até que é legal, é divertido de assistir. É bem divertido, tipo, dá bem... É divers. mas todo mundo falou, nossa, meu Deus, reinventou os filmes aí de super-herói, é isso que precisava e tal. E eu falei, nossa, que coisa, cê, né? Você precisa de uns palavrão pra reinventar um gênero, é, tá então, e aí, na verdade, não é nem palavrão, cara. É tipo, é o que o Kick-Ass já fez, tá ligado? Uhum. Que é de, tipo, fazer um sangue pra caralho, sim, o cara explodindo e fazendo várias bostas e sim, muito... Bem, quem é que viu Saca? Deadpool? Então, nenhum de nós, eu acho. Acho que a gente deveria pular essa pergunta. Então vamos lá. Não, acho que devia continuar. Eu acho que é porque Deadpool é o tipo de coisa que os caras que são do rolê dos filmes de super-herói vão falar, tipo, ah, não, esse super-herói é zoado só porque todo mundo gosta, tá ligado? E Deadpool é igual Star Wars. Tipo, quanto mais fizerem, mais tem chance de sair alguma coisa boa. Uhum. Sim. Porque, tipo, dos ruins, qualquer coisa já é ruim. Sim. Então, tipo, por que não fazer esse rolê, tá ligado? Ainda mais tem um Colossus. Sim. Ainda mais se vale tudo aqui. Como assim? Ainda mais, tipo, se é só zoeira, tá ligado? Sim. Se é só... Ele é tipo... Como chama? Zoeira. Ah, aquele jogo que é tipo GTA, só que... Saints Row. É tipo um Saints Row dos filmes de super-heróis. É, isso sim? É verdade, isso é verdade. Por isso que é, tipo, nossa, reinventou. Não, é porque não, é uns caras que não se gostam, daí eles se gostam, daí eles, sei lá, conseguem uma nave. Se e superam daí vai explodir o mundo e eles têm que salvar e matar vários soldados. Tá exatamente, vendo? Exatamente. Eu acho que tava fácil reinventar o gênero. Sim, cara, né? Nossa. Porque, tipo, só existem os filmes da Marvel e o filme do Super-Homem, que é, tipo, beleza americana. É, exato. Com a capa. É fácil reinventar um bagulho bosta, tá ligado? Tipo, fácil reinventar um negócio que é sempre igual. É sempre uma bosta. E a gente tá vivendo uma safra boa, tipo, cinematográfica, onde tem, tipo, boa parte da galera não tá mais aceitando tanto lixo, assim. É? Tipo, tem uma galera decente fazendo já há um tempo. É, então. É fácil, tipo, tem vários focos de dengue, assim, pra melhorar. Esse era um, assim, era muito fácil reinventar a parada, porque era tão bosta. É, cara. Ele só fez menos piadas machistas, mas você vai olhar, tipo, herói, tipo, é bizarro. Exatamente, sim, sim. Exatamente, cara. Já tentaram quantas vezes comer aranha? Cara, isso é meio, aliás... coerente que ele faça umas piadas machistas. Se ele fosse, tipo, Até pra agradar o próprio público deles, né? Porque, tipo, se é um super-herói babaca, tá ligado? Porque vamos escrever um babaca, tá ligado? Sim, sim. Realmente. Sim. Cara, vamos ser sinceros. Muita dessa galera é meio machista. Ou pelo menos tem uma noção muito bizarra do que é machismo. Ah, não. É um rolê machista, tá pra caralho. É um rolê machista pra caralho. É, eu diria assim, que passeia numa... Ele acha que tá numa área cinza. É uma galera que sabe o que é machismo e feminismo e tá sendo machista, mas não tá ligado que tá sendo machista. Tá achando que não tá sendo machista. É, isso, e aí fala que as minas que estão falando que eles são machistas são loucas. Essa mina é louca. Ou seja, eles estão sendo muito machistas. É histeria. E não deixa as minas entrar, e sim, são babá. Sim, não é. Tenho certeza que tem meninas aí de casa que vão acho que essa ficar. Mina é louca é um puta. É um puta momento pra você falar, né? É agora esse passo eu sou machista. Quando você fala, quando tipo, você fala, ah, ela é louca. Calma aí. Epifania. E o foda é que, tipo, tem minas loucas. Entendeu? Como? Então. Mas, assim, se você é homem e você fala isso, pensa duas vezes. Então. Três às vezes. Tá sendo meio babaca. Pois é. Chances são bem grandes. Aliás, eu queria mandar. A mina é louca, mas se pá, você tá sendo babaca. Sim, é verdade. Eu queria mandar um beijo pra Thaís, porque há muito tempo ela postou uma série no Convés falando de Banshee. Vocês assistiram esse bagulho? Não. Não. Banshee é tipo um grande videogame em três temporadas e a quarta sai, tipo, agora em abril. É uma série... Ele é tipo Mad Men, só que com tiros. Acho que você falou dessa bodega num podcast. É muito da hora. Tipo, ela é feita pelo Cinemax, tá ligado? Uhum. Que é aquele canal que passa um soft porn de 11 da noite. Todo episódio tem várias cenas de putaria, assim. Caralho. Várias. E agora não é, a gente vai ouvir falar. Agora a gente vai assistir, então, né? E eu só me toquei depois de muito tempo, que toda hora tinha alguém trepando. Toda hora tem alguém trepando. Caralho. Violento, assim, tipo... É o maior soft porn, mas pra uma série que não é, tipo, uma série pornô, tá ligado? Sim, tá bem pornô, tá ligado? Pô, vários pornô nesse negócio. Tá rolando um softcore aí, tá ligado? Eu muito tempo pra perceber, eu falei, tipo, uma fodinha massa, hein? Essa fodinha dói. O Cinemax fez essa porra, tá ligado? E eles já passam esse negócio todo dia. E é muito da hora, porque é muito, muito, muito violento. Tipo, desnecessariamente violento. Que massa, cara. Sabe Labirinto do Fauno, quando o cara quebra o nariz do maluco? Sim. E afunda a cara dele? É essa vibe, assim, de, tipo, sangrentaço, assim. Só que todo dia. Caralho. Todo dia. E é muito igual um videogame, porque, tipo, todos os conflitos são... Todos os episódios são... A gente tem que ir em algum lugar pegar alguém, porque o cara, tipo, ele era um bandido, ele chega na cidade, o xerife chega junto com ele na cidade, E daí entram uns caras, o xerife quer brigar com eles e o xerife morre. Daí esse cara só assume a identidade do xerife, tá ligado? Porque ele acabou de chegar e ninguém conhece ele. Então é esse cara fingindo que é o xerife pra sempre. E daí todo episódio é ele indo atrás de algum rolê e eles quebram a cara de todo mundo. E é muito foda porque tipo, todas as sequências são tipo, ah, a gente tem que falar com esse cara. E daí tem uns caras com azar e falam, não, não tem ninguém aqui com esse nome. E ele fala tipo, não, eu já sei o que a gente vai fazer. E daí ele e a mina dele quebram a cara de todo mundo, assim, é igualzinho, tipo, uma série de sei lá, He-Man, tá ligado? É muito tipo, ah, todas as coisas são uma desculpa pra trepar ou dar porrada. É muito foda. E daí agora, só essa semana que eu terminei de assistir a terceira temporada e é sensacional. As transas são massa? As transas são massa também. E as minas são mó da hora. As transas são massa também. Tem, é legal porque tipo, ele reúne o melhor de todas as coisas, porque ele tem o cara... Ele tem a mina que era puta no naquele acampamento de putas do True Detective. Frio. Caralho, que massa! Sabe, tinha um acampamento de putas no meio do mato no True Detective? Ah, tá. Que o cara tá. Vai lá e tem uma mina que era, tipo, sei lá, 16 anos, e ele fala, essa mina não pode ficar aqui. Ah, tá. E daí ela sai, ele encontra ela depois e eles começam a se pegar. Não é que você falou acampamento de putas, a primeira coisa que me veio em mente, eu comecei a passar por todos os filmes que eu vi da SBT, tá ligado? Acampamento de putas. É tipo a faculdade do hambúrguer. É, não, eu lembro da faculdade do hambúrguer, do acampamento dos gordos, agora acampamento de puta, velho, uau. Tem essa mina e eles encontram um dia um nazista, que é o nazista daquele episódio do Plano Sequência, tá ligado? Uhum. Que ele prende o cara, que ele tem uma barba, que é a cara da Kate Blanchett, o cara. Que? Se vocês nunca fizeram isso, assiste aquele episódio. Eu fui no IMDb depois desse. Tá ligado o episódio que tem o Plano Sequência, que ele vai na quebrada? Eles vão pegar eles vão na quebrada, vestido de policial. Uhum. E eles vão com um cara. Não tô lembrando isso. Que é um cara careca, nazistão, que ele tem uma barba gigante. É tipo no quinto episódio. Isso é no True primeira Detective. Primeira temporada. Nossa, primeira temporada do True Detective. Você não lembra? Não é mesmo. O melhor episódio. Assiste de novo. Eles vão com esse cara na quebrada e tem um plano sequência infinito, muito sim, foda. É muito então, bom esse plano sequência. Eles vão com esse cara barbudo careca. Sim. Que eles pegam lá no rolê dos motoqueiros secretos. Tá. Lembrou? Ah, agora lembrei. Agora assiste das putas. Esse episódio. Mas é que eu não tô lembrando do plano sequência. Sim, na minha cabeça. É uma cena foda. Mas esse cara, ele é igualzinho a Kate Blanchett. Igualzinho. Caralho, ao cara. Ponto que eu falei, que foda! Chamaram a Kate Blanchett pra fazer um negócio, tá ligado? Pra fazer um motoqueiro racista. Mas tá ele é muito igual, ele é muito igual. Sério? Daí eu fui no IMDb, tá ligado? Tipo, caralho, a Kate Blanchett fez o... Nossa. Não era. É muito igual. Caralho. É assustadoramente igual. É que tá com a barba e tal, mas caralho. É muito igual. Vou assistir. Mas enfim, assistam Banshee, tem 3 temporadas, a quarta vai sair agora em abril. Louco, e que é, louco, é muito bom, velho. É muito idiota também, se você perceber, tipo... Pra tudo quem não é viu, o Raoni tá falando disso com a cara de empolgação. É muito, nossa, ele ficou brilhando. Sério, agora que acabou, eu tô muito, tipo... voltar pra casa assistir. E a foda aqui, agora que acabou, eu não tenho que assistir, eu tô assistindo Jiraiya dublado. Caralho! Jiraiya dublado é foda. Jiraiya dublado, porque eu baixei o Inspector, Cybercops e Jiraiya dublado. Caralho! E os três são bons. Cybercops é muito louco, mas Jiraiya tem a melhor dublagem. Sinistro, velho. Jiraiya tem... É mesmo? Eu não lembro. Para da Olímpica! Cara, lembra que a gente comprou um DVD do Jiraiya no posto de gasolina? Sim. Era muito legal. Do Jaspion, a gente comprou. Do Jaspion. Quem que levou do DVD do Jiraiya pra gente assistir lá no vídeo? Alguém só colou, parou no posto, foi a mesma coisa. Parou no posto, comprou o DVD e colou em casa. Com o DVD. Vamos começar o podcast? Então, tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Que a gente começou. É? Não tem. Tipo, vamos fazer mais uma. Aqui a vida é assim. Mais umazinha aqui, que acho que é assim. É tipo Free Jazz, vamos improvisando. Foi uma lareira na TV, velho. Você acha que as regras importam? Eu não acredito que foi esse o dia que eu quis colocar a regra no rolê. Caralho, é verdade. Caralho, é verdade. A partir do momento que a Hel pega e falou, galera, vamos estabelecer umas regras aqui. É que tá sério, né? É, então, porque o bagulho ficou feio mesmo, tá ligado? Ó, o Bruno Fedato Barbosa mandou: vocês ouviram The Life of Pablo? O que acharam? O que acham? É o melhor disco! Cara, eu tô com esse CD baixado no meu computador faz uns 3 dias e, tipo, não ouvi ainda, cara. Então, o Danibas veio perguntar pra mim, ele falou um negócio muito interessante, que, tipo, nenhuma das pessoas que curtem rap no Facebook dele, ele ouviu ninguém falar desse disco. Ninguém comentou dessa porra desse CD, cara. Você reparou nisso? Só as pessoas que não gostavam de rap. Na tipo, minha não, na verdade, ninguém... Não, galera! As únicas coisas que eu vi sobre esse CD, tipo, é a capa, Como ele gastou mó grana nisso e ele tá pedindo pro Zuckerberg dinheiro. E tipo. Caralho, tá pedindo o Zuckerberg. E Taylor? E tipo, sei lá, tweets dele loucão. É. Sou... Cara, ele tá pirando muito cara. No Twitter. Então, ele tá pirando muito, cara. Mas vi... a galera tá pirando muito nas piras dele. Sim. Isso é muito louco. Mas é tipo o Charlie Sheen, tá ligado? Tipo, mas... olha que da hora, ele tá quebrando em público. Sim. Pra todos assistir. Mas aqui no caso do Kanye West, isso é meio que proposital. Meio não, isso é proposital, não, mas, né? Mas é a teoria do quero café. É. Todo mundo quer ver um surto psicótico. Sim. Mas tipo assim, eu não vi nada sobre a música do CD, entendeu? Esse que é o lance, sabe? Tipo, sim. Eu não vi ninguém falando assim, nossa, o CD tá muito da hora. Então, ou, tipo, o que é interessante que eu acho que é isso. Só falou mais do Twitter dele do que do disco. É. Então, cara. Porque na verdade, assim, os dois deveriam funcionar em sincronia. Esse lado dele blocão de polêmico é de pra chamar as pessoas pra ouvir a música dele. O que é bizarro das pessoas, tipo, todos os fã-clubes da Taylor Swift foram pro Twitter com a hashtag Taylor made Taylor famous, que é tipo... babaca, velho. Sim. Na real, tipo, Kanye West do caralho, mas ele não é ninguém perto da Taylor Swift. Ela é bizarramente mais famosa sim? que ele. Sim? E os caras as minas levar a sério, tipo, o discurso dela no Grammy ganhando álbum do ano foi tipo, ai, quando você faz essas coisas, às vezes alguém vai querer levar crédito pelo seu esforço, mas tipo, não liga. Tipo, velho, por que você tá dando moral pra esse cara? Era isso que ele queria. Era isso que ele queria. Você agora é o centro da obra de arte. Ele subiu no palco. Cara, ele subiu no palco sem precisar estar lá, cara. Ele subiu no palco da Taylor Swift de novo e sem estar lá, cara. Sim, exato. Entendeu? Ela é muito afetada, né, cara? Fica de boa. Se fosse eu, mandava foda-se. Mano, vai lá pro grelo no chão lá. Foda-se, ela não deve nada a ninguém. De verdade, ela chegou num patamar muito mais. Então, mas sacou, tipo, essa que é a vida. Tipo, eu ouço mais sobre tudo que ele tá fazendo. E aí o que é correndo sobre música? Mas essa parte deu certo. Mas é muito louco isso. Eu não ouço tanto sobre ela. Tipo, eu sei que ela existe pra caralho, ela é muito maior que ele, mas de certa forma, tipo, ele chega ela mais em mim. Ela existe pra caralho. Mas eu acho que esse que é a doideira. Essa, pô, essa menina porque... existe pra caralho. É que eu não conheço ninguém que gosta de Taylor Swift, mas eu sei que ela é grande, gigante. Famosa, é, não, exatamente. Gostei da expressão. É verdade. É. Mas sabe que eu acho que esse que foi o lance. Isso daí deveria funcionar em conjunto dentro dos planos do Kanye. E quando ele lançou Yeezus, pra caralho, eu vi falar da música, não, tá ligado? Não, não, mas tipo... ele também deu uma polemizada na época. Então, foi tipo bem balanceado, tá ligado? Fez na época. Ele polemizou umas paradas na época. Não, ele pegou e projetou, tipo, o clipe novo dele na parede. Foi a entrevista com o Zane Lowe. É, eu acho que ele falou que daí, tipo, eu não lembro qual desses Danilo Gentili dos Estados Unidos que zoou ele, daí ele foi na outra semana. É. Que ele ficava falando, tipo, ele fala na entrevista, tipo, eu sou muito foda. Ele falou, rap's the new rock and roll. And I'm the greatest rockstar alive. É verdade. Exatamente. E agora ele falou, tipo... I'm the greatest rapstar alive. Vocês ouviram o áudio dele gritando no backstage do Saturday Night Live? Não. Ele tava falando que ele é, tipo... Ele tava falando Stanley Kubrick. Eu não lembro quem mais ele falou, tipo... E daí Pablo Picasso, caralho... Eu sou, tipo, 50% mais influente que todas essas pessoas. Caralho. Tipo, living or dead, ele fala. Tipo, é muito da hora, tá ligado? É que sabe o que eu foda só, cara? Tipo, assim, desde o começo até agora, tipo, foi um processo gradativo. Tipo, a obra era maior que ele, daí ele foi crescendo até um certo ponto. Sei lá, no Isis foi um balanceamento perfeito. Perfeito, tipo, ele era tão grande quanto a obra dele. É, agora tá passando, tá ligado? Tipo, ele tá querendo ser maior que as paradas que ele cria, tá ligado? Eu acho que no primeiro Taylor Swift ele já era maior que a obra. Porque daí as fãs da Taylor Swift, que são um thriller, são então, tipo mas, a China, então, sabem quem ele é. Então, mas mais ou menos. Depois disso foi de propósito. Não sei, mas eu acho que ele, por exemplo, hoje em dia você vê ele, tipo... Ele é tão maior que a obra dele que, tipo, a galera não fala da música dele. É, entendeu? É. Só que, tipo, porque agora ele quer que isso seja, tipo... Vocês conhecem a pessoa Kanye West, não, tipo, a música. Exato, tem exatamente. Tem várias pessoas que nunca ouviram a música dele e sabem quem ele é. Exato, tá ligado? Tipo, que nem eu falei, tipo, essas últimas duas, três semanas eu só ouvi de coisas que ele fez e nenhuma delas foi musical, tá ligado? Foi nada sobre o CD dele. Então isso que tá me deixando assim, meio assim, porque, meu... Dá um pouco de bode quando o cara começa... Ah, eu sou gigante! Tipo, pô, sua obra deveria ser maior, tá ligado? Tipo, você não precisava falar se você fosse, tá ligado? Não, e você vê quando ele lançou o Isis, cara, tipo, era... Ele rolou uma propaganda da música dele. É porque a música era chocante. Era animal, era um puta CD, foi um puta CD. Foi surreal, era tipo um murro na boca. Então esse não é. Então, acho que isso é tipo mais uma divulgação do Kanye West do que uma divulgação da música dele. Tipo, ah, eu lancei esse CD pra divulgar Kanye West como uma pessoa. Kanye West sendo Kanye West. Exato. Exato. Mas o Elias Porto postou um negócio e daí ele postou outro subsequente que eu achei muito bizarro. No Converse? Tipo, ele... O... Hã? Quem foi? O Elias Porto. Do... Sabe o Elias? O Elias do Electronic. Do Electronic. Ah, tá. É o último monarca desse grande império. ele postou um tweet do Kanye West que eu não tinha visto, que ele falou que tipo esse disco só tá no Tidal. É. Sim. Tipo, em lugar nenhum. É, é por isso que muita gente não ouviu. Tipo, ele foi pirateado várias vezes. E daí ele, o Elias postou depois. Porque o Elias postou falando, tipo, velho, você vai perder muita grana. É. E vieram várias pessoas falando, tipo, ai, não. Ele perder dinheiro em 2016, falou é, e daí assim. Vieram vários caras comentar, tipo, ai, não, vai ver, ele vai fazer pelo Tidal o que o Drake fez pelo iTunes, tá ligado? Tipo, falou, que? Não, pelo Apple Music. Pelo Apple Music, que é, okay. Que é o Tidal. É porque uma galera assinou tipo, Apple Music. Não, e é foda alguém vir contestar a... A frase, tipo, olha, esse cara vai perder muito dinheiro porque ele tá se colocando só num serviço que ninguém usa, tá ligado? Tipo, oh, sim, ele vai. É. E daí depois ele postou, tipo, o CD já tinha sido pirateado 500 mil vezes, tá ligado? É? Tanto que eu baixei 10 segundos no Pirate Bay, cara. Eu tava lá, tá ligado? Rapidão. É, não. Aliás, domingo, quando eu procurei de manhã, assim, já tinha um, tipo, um 6, tá ligado? Sim, sim. É, então. E é nóis. Mas enfim, mas aí sobre a música em si, talvez seja isso. Tipo, é um álbum que, beleza, tem aquelas. Tem umas coisas muito fodas, tem umas músicas que ele dá umas inversões muito doidas, assim, de tema, é muito foda. Eu preciso. Eu vi muito por cima, assim, mais os instrumentais, nem quase nem ouvi as letras. Mas é. As letras são. Babacas dessa vez. É que, tipo assim. Mas eu assim, nem prestei atenção. Mesmo pra ele, tá ligado? É que, tipo assim. Notoriamente babaca. Ela não vamos trabalhou, né, cara? Não, não, não. É que você vê de propósito, que ele tá, tipo, se esforçou pra. Não é que as coisas são ruins. Ele faz questão de ser não um babaca. Ah, entendi. Foda isso. É. Isso é foda. Tava sem internet. Mas é. E aí, mas enfim, mas aí o lance é que faltou uma editada ali. Faltou um produtor. Pop ou entendi, grande, né? Tipo, cortar o álbum ali e falar, ó, mano, essas daqui tira. Mas ele daqui ia tirar. Então, aqui. Ele ia tirar bizarramente aquela que tem o sample do Dalsim. Sim. Uhum. E a do Kendrick, é. Que ele soltou antes. É. Uhum. E daí não lembro quem que ficou insistindo pra ele colocar. E daí ele colocou, tipo, na véspera, tá ligado? É. E daí eu não tava entendendo como que esse cara tá fazendo tanta coisa, tipo, logo antes de lançar o disco. É, daí, tipo, então. Ah, só tem no Tidal. Ah, não, tá explicado. É porque ele aperta um botão e lançou o disco. Só, ele só subiu o disco no Mediafire. Assim. Exato. Esse pai, ele tá surtando lá com a mulher, com os filhos dele. Não, ele claramente tá tendo um treco, tá ligado? Tá bizarro isso. Tipo, eu tava falando. 2000 e sei lá quando, é tipo isso. Eu tava falando com o Danibas, tipo. Eu achei muito da hora, eu só ouvi isso a semana inteira, eu achei muito louco, mas ele tá, tipo, ele parece muito feliz, assim, nesse disco. Uhum. Ele tá, tipo, ah, foda-se, olha aqui, eu sou muito foda, eu posso... E não é eu sou muito foda, tipo, isso, eu sou muito foda, eu posso fazer isso. Sim. É, tipo, ah, eu sou muito foda, eu posso fazer isso aqui. É, tá, tipo, foda por foda, e aí não tá mostrando nada, só porque... Então, tipo, eu acho que o foda do Kanye West... acho que o foda tá sendo isso, acho que o Kanye West tá chegando naquele ponto que ele vai começar a lançar qualquer bosta, porque ele acha que é muito foda, tá ligado? Tipo... Aí é um CD inteiro, né, deu peidando no microfone, porque eu sou muito foda. E tem umas músicas que são meio assim, tá ligado? É, né? E então, de novo, eu gostei muito. Então, esse que é a fita, ele tá começando a chegar perto do Mike Patton, do Faith No More, que tipo. Que é um ponto assustador de ruim, tá ligado? Que ele lança qualquer bosta, e daí tem pelo menos umas mil, várias mil pessoas falando assim, nossa, que do caralho! Ele começa, nossa, eu sou do caralho! Daí chega uma hora que, tipo, a galera fala, nossa, não é tão do caralho. O Apex Twin também. Oi? Apex Twin também. Apex Twin? Não, se bem que Apex Twin, o cara. Não, ele é meu irmão, mas, cara, já soltei muita... As últimas coisas que soltou é tipo... Ah, eu já ouvi isso aí, cara. É, não, total. Tipo, eu sei o que você quer ele dizer. Ele tá com a cabeça muito pra dentro do cu dele, tá ligado? É, exatamente. Pra caralho, assim. É. Daí eu acho que o lance do Kanye West, pra mim, pelo menos pessoalmente, tá sendo meio que isso. E por isso que eu tô ficando com um pouco de bode, tá? Eu nem encostei no CD direito, tá ligado? Não, tipo, dá uma ouvida. Mas o lance é isso. Você fala assim, nossa, tem umas músicas boas aqui, mas... Nossa, por que que isso aqui... Parece que, tipo, alguém deu um shuffle, assim, ó. Sim. E tipo, uns lado B deluxe de um álbum, sabe? Assim, que não é muito coeso, nada. É que o foda do Kanye West também é que eu tava até brisando esses dias em que, tipo, beleza, ele lança umas coisas boas, mas, tipo, com o passar do tempo, eu fui percebendo que ele é de longe, nem um pouco perto de ser ou o meu produtor ou o meu rapper favorito, tá ligado? Tipo, ele é um cara que eu acho bom. É. Mas, tipo, sei lá, tá ligado? Tem muita gente muito mais forçada que ele, tá ligado? Nesse sentido, saca? Tipo, em questão de querer lançar músicas da hora, tá ligado? Tipo, sim. Ele só quer... Mas eu acho, eu sempre enxergo do espelho, ele tá falando, tipo, ah, não, I don't do music, I do sonic paintings. Eu falo, tipo, ah, é isso? Tipo, não tem outro rolê. Eu entendo o que você quis fazer aqui. E sim. Mesmo quando dá errado, fala, ah, deu errado porque, tipo, ah, Deus sabe. Mas quando ele põe, tipo, sei lá, ele põe uns coral, ele põe uns bagulho, eu enxergo, tipo, ah, tá, você tava tentando fazer, se juntou uns pico barroco. E daí você colocou você no meio com um moletom, tá ligado? Então eu acho, eu enxergo meio que essa vibe de, tipo, ah, tudo bem. Você, tipo, é, eu não sei como você compete com você mesmo, tá ligado? Eu enxergo como isso é diferente do último, mas, ah, da hora. É esse o pico que você faz mesmo. É, eventualmente vou ter que parar pra ver essa porra. Sim. É. Não, mas é. Mas é bem esse o rolê. Tipo, não é um disco de rap, assim. É um disco do Kanye West. É, o Kanye West sendo Kanye West pra caralho, assim. Bom, vamos começar o podcast agora? Agora eu vou tocar a ordem na orgia aqui. Olha só. Vai, Hell Ravani. Nossa, vai, Hell Ravani. Vai, Hell Ravani, vai. É, o episódio de hoje, a gente, tendo em vista o lançamento desse maravilhoso jogo que aconteceu essa semana, a gente decidiu falar sobre Street Fighter. Yes. O que é interessante também, porque já que a gente tá falando de Life of Pablo, que tem o que o Rony acabou de falar. Ele usou o sample lá do Street Fighter. Sagat também. Eu acho que ele... É do Sagat tem também? Sonic Boom. Tem o Sonic Boom também? Ah, pode. É verdade. É porque eu só ouvi o Perfect e o... É, que é muito... E o You. Que ele cortou de You Win, tá ligado? Só You. É muito bom. Oh, só um parênteses aqui. Só um parênteses. Quanto tempo dura essa lareira aí? 60 minutos. Caralho. Essa lareira dura 60 minutos e depois disso tem várias outras. E ela paga? É, você vê ela pagando? É o que a gente vai descobrir, Daniel. Caralho, toda chama chega ao fim, né, cara? Toda lareira virtual tem seu fim. Segura, essa é a primeira aqui hoje. Toda lareira virtual tem seu fim. Eu vi uma pichação que me emocionou muito lá no Rio, que era assim... Começou bem, já. Na infância não comia chocolate, mas sempre guardava um real pra jogar Street Fight. Caralho! Queimar chocolate com Street Fight é muito bonito isso, cara. Achei muito foda. Muito bonito isso, cara. Fez parte da vida de muita gente aí, né? Porra, Street Fighter foi... Pô, foi... Sempre foi um bagulho grande, assim. Cara, Street Fighter, eu sempre falo disso, é um jogo... Que ele não precisa... Tipo, você não precisa nem jogar videogame pra saber o que é Street Fighter. Sim, tipo, todo mundo meio que conhece. Não, ele é um gênero por si só. Assim, é, tipo, então as pessoas... Não é videogame, é Street Fighter. Não é jogo de luta. É tipo, tem muita gente que fala, ah, isso aí é tipo Street Fighter, né? Sim, é, tipo, maior do que a parada, né? É isso, é tipo, isso aí é Street Fighter. É, e é sempre Street Fighter. É o Kanye West. É o Kanye West. É o Kanye West dos jogos de treta, cara. É bem isso. Então, não, porque... Não, porque pelo menos ele criou tipo, um trilhão de filhos, tá ligado? Esforçado. Eles fazem exatamente o que... Então, eu também não acho que seja tão esforçado. Não tá lá, cara, puxando as barreiras. É o Kenny que deu certo. Isso é verdade. Do gênero. Mas sabe o que é bizarro? E é tipo até bom relacionar Street Fighter agora com coisa. Porque é o que me fiquei puto com o Kanye West. Não fiquei puto. Mas você está botando ordem nesse rolê mesmo, hein, rapaz? Eu sabia que essa declaração era tipo, a gente sempre volta, né? Gravada. No episódio passado foi Arnold Schwarzenegger, esse está sendo Kanye West. Agora o Kanye West, esse episódio especial Kanye West. Não, daqui a pouco foi uma conversação paralela entre Kanye West e Schwarzenegger. Ainda não. Porque as loucuras lá, as loucuragens que ele falou no Twitter, tipo, beleza, essa persona dele polêmica de falar umas bostas e tudo mais, tal, tretar com o Scalifa e tal. Mas, porra, precisava ser tão machista, cara. Precisava ser tão escroto machista assim. Precisava... Aí, bem bizarro essa Laura, hein? Eu tava quase transando com ela. E aí, o Daniel que jogou com a gente ela. Vai pro Street Fighter. Aí a gente volta pro Street Fighter, que também fez isso. A gente não tava falando Street Fighter, né? Não, mas viu como faz sentido? Viu como faz sentido? É que me perdi um momento e quando eu voltei, eu achei que a gente tava falando Street Fighter. Não, mas era exatamente essa ponte que eu fiz entre Kanye West e Street Fighter. Exatamente isso. Que tipo, porra, o Street Fighter é maravilhoso, é muito foda. Paga um pau, sério, animal. Tô curtindo muito jogar esse Street Fighter novo. Porém... Por que você é tão machista? Porra, precisava, cara. Não, sério, tipo... E não me venha falar, não, ai, mas é representação... Não, cara, tá... Não, e o Daniel não jogou de Laura e ele jogou melhor e eu ganhei. Isso é verdade. Todo mundo viu. Todo mundo tava de prova. Não, mentira, joguei melhor, Daniel. Ganhei mesmo. Tudo bem. Tá bom, vai. Mas, cara, é surreal isso, cara. Podia pelo menos disfarçar, não sei, sabe? Então, né, tipo, não... Faz um negócio, sei lá, sabe? Consulta com alguém, pergunta... Cola no Brasil, tá ligado? Não, pergunta pra sua mina. Ou, você acha isso aqui ofensivo? Só isso, cara. Só mostra o desenho dela. Sei lá, vai dar uma olhada nas minas que lutam jiu-jitsu mesmo, tá ligado? Tipo, vê como elas são, tá ligado? É, tipo, é uma pessoa normal, sacou? É, cara, então, ela fica te olhando meio querendo te dar uma mamada, assim. Porra, total, cara. Não, eu acho... a minha tá na função ali, velho. Ela tá na função. Tá na função total ali, cara. Nossa, e as peitonas ali, tipo, pra que aquilo? É, cara. Então, tá ligado? Não, e a pose sempre de, tipo, não, muito torta assim, cara. Totalmente surreal também, as mulheres da vida, né? É, então. Não, e tinha uma questão de Google Images. Entra lá, digita mina que luta jiu-jitsu. Pronto, tá ali. Mas aí que tá, ela não é uma mina que luta jiu-jitsu. É uma mina... Não, tipo, conceitualmente, ela é uma... É igual o Dalsin, não é um indiano que luta. Ele é um cara... Um estereótipo. Isso é verdade. Então, tipo, eu acho que com poderes mágicos. Eu acho que ela tá totalmente, tipo, ela deu muito certo. Ela só não podia existir, cara. Esse projeto, 100% e 4%, 140% russo de sucesso, tá ligado? Tipo, ela é perfeita, o conceito ele vai direto, tipo, mano, deu muito, ela é igualzinho a mina da favela que você põe no clipe do funk. Ela só não podia estar no jogo, velho. Que ano você não tá, tá ligado? É que o foda vocês olharam isso e falaram, nossa, que da hora, vamos colocar no jogo sim. Tá ali, tá ligado? Chance de dar errado. Tá Essa vai ser a representação feminina que a gente tem. É. Pois é. Mas eu acho muito bizarro que tenham. Tipo, é como se os caras estivessem numa caverna sem internet, sem saber o que falam sobre jogos nos últimos, tipo, pois 4 anos. Cara, pois é. É bizarro. Falaram, não. Põe tipo, essa mina aí. Até a Barbie mudou a padronização das Barbie mulheres mudou, pra se adequar à vida real, sabe? Cara, tipo, esse é o nível mundial, do bagulho. Sabe? Até a Barbie mudou, cara. Até a Barbie mudou, cara. É isso, cara. Os tempos mudaram, o mundo mudou, não dá mais pra ficar assim. É porém, ridículo. Porém, o Street Fighter não. Mas então, tipo, a grande real do Street Fighter aqui também, a gente tem que analisar que, tipo, desde o começo sempre foi, tipo, um festival dos estereótipos, tá ligado? Tipo, verdade. É bizarro, assim, sabe? Tipo. Desde do Zangief dançando a dança russa lá com o Gorbachev no final. Cara, era muito bizarro aquilo. É bizarro, aquilo, né, tudo tipo, é o estereótipo do planeta, assim. Não, tá, e eu acho que, meu, Street Fighter aí tá fazendo 25 anos, Zangief ainda não aprendeu a falar inglês direito, cara. Não. Até agora, cara. Não. Tipo, ainda é... Oh, you! Oh, I fight you! Oh! Mas esse... isso eu acho da hora, sabia? Ainda é Schwarzenegger no começo da carreira. Porque, tipo, o Bart não envelhece no Simpsons, tá ligado? Oi? É tipo o Bart não envelhecer nada. Ele é um pedacinho do comunismo vivo, não. Né? Não, ele é tipo... É esse, eles ainda estão naquele mesmo dia do primeiro, tá ligado? Ele não é um cara que participou de 5 Street Fighters. Não, eu tô ligado assim, tá velho. Você tem razão. Eles estão no Rock 4 ainda, tipo... O Rock versus Ivan Drago, que ele derrotou a Guerra Fria. É, exato. Ainda tá lá, cara. No soco, tá ligado? Aquele emocionante. Mas é engraçado que, tipo, o menos estereotipado ali e tal, chega a ser até o Ryu, assim, porque ou o Ken. Ou o Ken, é verdade. É verdade, o Ken não fica... Ken, é loiro. Eu como hot dogs e faço... Eu amo e a roupa que ele usa, tá ligado? É verdade. Isso é bizarro. É verdade. O que eu acho mais esquisito de todos é a mina da capoeira, que também é brasileira, só que ela é tipo uma africana ela tem cabelo branco. E ela sumiu tipo, em um jogo, tá ligado? A Helena, né? Ela durou tipo um jogo. Não, ela tava no último jogo. Ela tava no último. No 4, essa Laura aí, acho que não vinha também não, por favor. Né? Pelo amor de Deus, né, cara? É medonho, cara. É bizarro. Então isso que é muito foda, né? Tipo, ou bota uma mina peituda e rabuda, ou bota um monstro verde. Pra representar o Brasil, tá ligado? E um monstro verde. Tipo, um dos dois ali. Então, mas a mina peituda eu acho muito real. Sim. Da capoeira, sim, você fala, sim, tipo, não tem nada a ver. Você não tem um debate, cara, sobre a mina da capoeira, porque ela é completamente errada, tá ligado? Não, mas é muito engraçado que tipo, até o monstro verde é uma coisa meio real. Tipo, quando você parar pra considerar os gringos que acham que a gente tem macacos dando rolê pela rua, tá ligado? Tipo, esses são cidadãos brasileiros. E é muito engraçado, cara, que tem uma galera que fica meio que com um anti-síndrome de vira-lata, que também é síndrome de vira-lata, cara, tem, que é meio tipo, não, cara, mas você deveria agradecer que eles estão representando o Brasil, assim, velho, sabe? Cala a boca. Tipo, mano, É tipo, você devia agradecer que eles estão fazendo a Copa aqui. Tá? Não, e tipo, não é como se a gente estivesse há anos pedindo, por favor, representa o Brasil. Tipo, eles estão há anos representando. Sentindo falta. Eles estão há anos representando o Brasil com um monstro verde, tá ligado? A gente precisa que a gente finalmente fosse uma pessoa, tá ligado? Eu não me senti representado pelo Blanca. Eu não falo. E pior não que tá até falta. Tem. Porque a Laura é irmã do Sean, né? Que é, é o personagem brasileiro de depois do Blanca. Do Branca. Branca. Sean. Sean. Sean. É, do brasileirão, né? Brazuquíssimo, velho. Tipo, chama o cara de pau. Mano, mas sabe lá. Qual que é a treta? A treta é que, tipo, com a primeira vez que ele apareceu e, tipo, nas artes e tudo mais, dá pra mostrar que ele, tipo, ele é negro. Mas no você vai jogar o História da Laura, ele aparece no Street Fighter V. Ah, é o maninho de kimono amarelo, né? Isso, tá. É o maninho de kimono amarelo. Tá. E, mano, e deu, rolou um whitewash, assim. É mesmo? Cara, rolou um whitewash, cara. Rolou isso um whitewash, eu acho muito esquisito. E não é o contraste da minha televisão, cara. Eu posso que é. Eu posso que essa lareira é fogo azul, tá ligado? O Street Fighter, a galera que fez Street Fighter, eles não entenderam os negros direito, né? Tipo, é muito engraçado isso, cara. Tipo, não, tá ligado? Porra, japoneses, cara. Eles acham isso, mas cara. Tudo muito engraçado. É, assim. Não, é super surreal, fascinante, cara. Assim. É muito fascinante, cara. Mas é foda. Mas o que é engraçado é que, assim... É difícil separar as coisas, porque, tipo, essa camada de bosta é difícil de limpar, assim, mas o que tem no meio é maravilhoso, que é, tipo, um jogo de luta muito de jogar, cara. E muito divertido, cara. Sim, sim. E, tipo, muito, muito divertido. Principalmente porque, tipo, é um jogo... Ele é babaca em sentido de programação, tá ligado? E é legal você ver o quanto os caras conseguem fazer com o orçamento que eles têm, porque esse é o maior dos jogos... Pra fazer é aquele mesmo jogo. Tipo, quão longe você pode chegar com esse negócio, sim, tá ligado? Em termos de, tipo, mecânica. É verdade. É, então, e esse, nesse novo eles, tipo, fizeram o que é mó difícil, que é simplificar ainda mais tudo o negócio e ficou melhor, assim. Ficou, tipo, ficou mais Street Fighter, ficou mais espírito de lutinha, assim, saca? A parada. E como você consegue fazer isso, né, cara? Isso é muito louco, cara. Isso que o lance é que, tipo, assim, querendo ou não... Eles meio que padronizaram o tipo, o jeito que você faz o bagulho, tá ligado? Tipo, quando eles lançaram o Street Fighter, não tinha jogo de luta, assim, né? O template de todos os jogos de luta é o deles. Exato, tá ligado? Tanto que, tipo, meu, se vai jogar jogo de luta, qualquer outro jogo de luta que não seja Street Fighter, a primeira coisa que você faz é tentar dar um Hadouken pra ver o que acontece. Tá ligado? Tipo... Você usa aquele comando. Porque, não, isso tem que funcionar em todo lugar. Exato, a não ser que seja Mortal Kombat, geralmente funciona, tá ligado? Então, o Mortal Kombat, quando eu joguei a primeira vez, quando eu era pequeno, eu só tinha jogado Street Fighter. Uhum. Tipo, ele é completamente diferente. Sim, sim, eles tentam ser outro bagulho. Eles botam o botão pra trás. Sim. Como assim? Vocês estão loucos? Não, eles foram tentar. Quem vocês acham que vocês são? Street Fighter? Que porra é essa, tá ligado? Gente, tô com fome. Eu também. Caralho. Falando nisso, e Street Fighter de rodoviária, cara? Vocês lembram dos clássicos? Que todo mundo soltava Hadouken, velho. Todo mundo. Cara. E no ar, Hadouken no ar. Isso Hadouken que ia e voltava, tá ligado? Era muito engraçado. É, Hadouken ficava quicando na tela, assim, tá ligado? Bom, cara. Nossa, era muito paredão foda, de Hadouken. Tipo, era o Street Fighter Hadouken, tá ligado? Sabe, tipo, Street Fighter... Muito bom, cara. Eu curtia uma versão... Quer dizer, a maioria delas era assim, que você só apertava o start e mudava de personagem. Ô, louco. Cara, porque isso era muito legal. No meio da luta, você assim, tipo, foda-se. Foda-se. Pode crer, velho. Muda. Pode crer, eu lembro. Isso seria muda, foda, né? Isso seria irado. O que eu sempre quis, porque, tipo, às vezes eu fico meio entediado no meio da luta. Tipo, ai... Deixa eu lutar com aquele outro. Total, dava pra trocar. E lá você tinha que pagar pra fazer isso. Exato. Sim. Esse era no meio da luta, não tem outra luta pra separou, sim, troca aí, vamos lutar agora de bison e... Aí você mudava assim, ó... hack dos hacks, velho. É, tipo, era muito... Não, e o que é muito louco é porque faz muito parte da história, da cultura de espalhar videogames, sim, pela nação, Street Fighter, tipo... Junta a galera nos arcades, cara, de, tipo, mesmo assim, eu lembro de... Eu não jogava, mas eu lembro de, tipo, de colar nos arcades pra ver a galera jogar. Sim, porque e aquele cheiro de cinzeiro, que é aquele carpete. Cheiro de bad. Nossa, cheiro é horrível, cara. Uns caras traficando umas drogas, cheiro, tá ligado? Cheiro de competição. Cheiro de, tipo, Street Fighter. Mas aí, Street Fighter, cara, é uma coisa muito linda, né, cara? Lutinha, velho. Lutinha. Mas o que é foda é... Como vocês jogam? Eu queria saber. O que tiraram da praia e pra tirar selfie e morreu. Mas é true essa história mesmo? Então, isso que eu ia perguntar, essa história é real. Eu fiquei... Eu vi umas fotos muito bizarras de uma galerona com... Eu também, mas eu não vou adorando um golfinho, assim. Tipo, imagina... Mas... Cara, sério, se isso foi real, imagina... Isso deve ter sido uma das piores mortes de todos. Imagina você do ponto de vista daquele golfinho, tipo, mano do céu, velho, alguém me mata agora, tá ligado? Sabe o que é? Tipo, você morrer naquela horda de Minions lá, naquele festival de Minions, né? Tipo, caralho, alguém me tira daqui, cara. Cara, mas é, tipo, é morrer num crowd surf, assim, cara. É, não, total, cara. É de, tipo, do nada, você, tipo, pula uma plateia e você nunca mais vai sair da não, plateia. Não, e foda que você tá morrendo, tá todo mundo tirando foto de você morrendo, tá ligado? Acho tá vendo aqueles flashes, morre, não, tá ligado, me salve. Caralho. Galera rindo, sorrindo e tirando foto. Você... Foda-se. Alguém o cara tweetou, ajude. Imagina os peixes levarem o seu filho pra tirar foto no fundo do mar, tá ligado? Então, né, cara? Sim, velho. Que ideia de idiota, cara. Sério, isso é animal, velho. Imagina os peixes pegando uma criança e tipo, tirando foto. Filho da puta, lá em casa. Isso é animal, cara. Mas assim, mas como eu falei, é que, cara, é uma história que é tão absurda. Que... É, eu não cliquei a fundo, não fui, eu não fui a fundo. Eu só vi lá e deixei por que isso. Que eu fiquei pensando, falando, não é possível, cara. Eu, tipo, eu entendo que a natureza humana é complexa, é cagada. Então, mas daí vem outro lance. Tipo, eu sei que existe a possibilidade daquilo ser fake. Mas e aquela foto? E aquela foto? Que... Quando... Tá, tem tipo uma foto que é aquela? Tipo a Torre de Pisa, que você vê todo mundo tirando foto, tentando tirar foto com o golfinho, uma galera. E a outra que é só o golfinho na areia, morto. É. Tipo, dois pés do lado, assim, ó. Não é verdade. Tipo, todo mundo foi embora e largou aquele defunto lá, velho. Tipo, mano, cara, como isso assim? Isso é muito bizarro, né, cês, cara? Tipo, quando morreu, vocês só vazaram? É, tipo, é tá ligado? Fica aí. É tipo... Nem pra jogar dentro da água, tá ligado? Só largou ali na beira, assim, tá ligado? Imagina, leva assim, de volta. Ô Clay, achou um golfinho aqui. Aí, vamos tirar a selfie. Aí, pega o golfinho, fica melhor se pegar o golfinho, vou pegar o golfinho. Aí todo mundo, caralho, quero também, selfie com o golfinho. Aí o golfinho morre e falou, ih, caralho, não é pra tirar selfie não, morreu. Ah, não, larga ele aí então. Ah, vai, foda-se aí. Não, eu achei mais a necessidade de pegar o golfinho. Eu vou deixar onde eu encontrei, né? Deixa aí. Eu achei mais tipo... onde eu encontrei, não foi ali. Não, eu achei mais a necessidade de pegar o golfinho pra tirar selfie, tá ligado? Fico imaginando o que a galera tava fazendo, tipo, mano, abraçando ele, fazendo hang-loose, tá ligado? Tipo, mano, botando ele no ombro, que nem um boombox, cara. Não, mas aí que tá, tipo, toda vez que chega uma notícia de, nossa, mataram esse travesti não sei onde, eu fico tipo, caralho. Mas é lógico que isso acontece. Tem uma multidão de gente tirando foto com um golfinho fora d'água, ao invés de todo mundo falando, mano, devolve essa porra, tá ligado? Esse é tipo o nível. Para de tirar selfie, caralho. É, não, é tão absurdo que existe a possibilidade disso não ser fake, tá ligado? É coisa surreal, tá ligado? Só quando chega na internet, as pessoas estão em casa, sobras, falam, caralho, que absurdo. Né? Como que pegaram um golfinho, velho? Tipo, como que isso começou? Não, caiu, tipo, pessoa sem coração vê um golfinho bebê ali, tipo, querendo voltar pra água e você fala assim... Não, vou tirar uma foto, tá ligado? Isso aqui é uma boa ideia. É, então. E daí chega outras pessoas e falam assim, poxa, eu tiro uma foto também. Se você não, tô. Tira. Toma, pega aí. Pega aí. Mas da passa hora pra frente. Uma passa pessoa passando, que tirou a foto. Vai, e daí quando você vai golfinho. Falar com ela... Ah, é aqui pra tirar foto com o golfinho. É, tira. Passa entrar na fila. Passa entrar na fila. Tipo, mano, caralho. Foda-se conhecer alguém que tirou a foto. E que raio de... Você fala com a pessoa e ela fala tipo, ah, não, quando eu tirei, tava vivo. Tava vivo. Foi outra pessoa que matou. Não, e veja... A culpa não é minha. E o melhor de tudo é tipo, que raio de selfie do caralho ser essa, velho. É, tipo, bosta, que bagulho zoado, tipo, você abraçando um golfinho fora d'água ali, tá ligado? Isso é muito estranho, cara. Você vai postar isso no seu Facebook? Com um monte de gente, com um monte de gente. É muito estranho. Tipo, você vai postar isso no seu Facebook, velho? Você vai postar isso no seu Insta, mano? Pô, agora você não vai mais. É lógico, né, cara? Tipo, agora já é. Que tipo de otário você tem que ser pra fazer uma porra dessa, tá ligado? Tipo, mano. É foda, cara. Nossa, mano. Malditos golfinhos. Caralho. Bom, pra tirar essa bad vibe, o que, que a gente vai fazer? Olhar pra lareira. Olha a lareira aí. Então, inclusive... Olha, caiu a madeirinha. Caiu a madeira na lareira. Eu trouxe o golfinho. Hã? E agora eu quero... Não sei, bom, a gente tem que fazer alguma coisa. É, né? Você estragou. Você cagou tudo. Não sei como você não sabia. Enquanto vocês vão pensando nisso, vocês querem cerveja? Eu quero. Então sim. Eu vou trazer eu vou trazer uma cerveja. Então vamos pensando em tópicos de falar coisas. Não, a gente só continua falando de Street Fighter. A gente que tava dando muito certo. Schwarzenegger. Era a espada do justiceiro do He-Man? Como é que é? Não sei. O nome da espada do He-Man? É, então, era isso, né? Alguma coisa, né? Era a espada do justiceiro, o né, O nome fogão? Da espada do He-Man? É. Tinha um nome pra Acho que tinha, cara. Acho que tinha. Cara, ah, não, Espada Justiceira do Thundercats. O He-Man é muito tipo do cara que dava um nome pra espada. É lógico, cara. Ele devia ter um nome pro pau dele. Que devia ser o nome da espada dele. Será que o nome devia do pau ser, do He-Man é Justiceiro, velho? Não, mas acho que Espada Justiceira é o nome da espada do cara do Thundercats. Não era o do He-Man. Acho que o do He-Man era a Espada de Grayskull. Era a espada, espada de Grayskull. Pelo poder de Grayskull. Isso. E a espada devia ser de Grayskull. Devia ser de Grayskull também. É, devia ser de Grayskull também. É engraçado, né? Que Grayskull, tipo, mano, caveira cinza, então, velho. É isso, eu sempre pensei nisso é também. É muito doido, né? E, curiosamente, o vilão dele é uma caveira. É uma caveira, só que não é cinza, é amarela. É amarela. O esqueleto é amarelo. Skeletor. Skeletor. Muito bom, né, cara? Skeletor. Cara, e okay, a gente... Oh, caiu uma madeira na lareira virtual. Não, e é muito louco de... Skeletor. Porque, tipo, ele é só um esqueleto, tá? E, uhum. E você não leva muito a sério porque ele não tem expressão. Então não. O tempo todo ele tá... É, exato, cara. E se ele tá triste, ele tá sempre meio zoeirão. É, ele tá meio sempre zoeirão. Exatamente. Como se... Eu nunca levei o Skeletor a sério. Tipo, nunca. De forma Mas alguma. Mas acho que nenhum dos vilões do He-Man dá pra você levar muito a sério, entende? Tipo, todos eles são meio estranhos. Nenhum personagem do He-Man dá pra levar a sério. Não. Qual que é aquele personagem... Eu nunca entendi aquele personagem do He-Man que tem... Que tem a barbinha, o tiozão. O tiozão do He-Man. Ah, tá, tá. O tiozão. O Esqueci tio o nome do Ele é o mentor. O tio... Isso, mentor. Isso, mentor. O nome dele é mentor? É. O nome dele é mentor. Porque Nossa. Ele é tipo mentor. Ele é Caralho. O mentor, ele é que merda. E ele tem a armadura mais esquisita de todos os tempos. Eu nunca entendi aquela armadura dele. Então, é, tipo um é isso que eu ia falar. Do Lance Por que tá ao contrário aquele capacete dele, cara? Não devia estar do lado oposto aí, tipo, ele botava tipo, meio que uma touca, um capuz. Cara, assim. Ele é o mentor, não questione os métodos dele, cara. Do mentor. Mas eu acho muito engraçado que todos os. Também, né, 90% consiste de homens, os personagens da série e tal. Todos eles nunca estão, tipo, eretos, tá ligado? Eles estão sempre, tipo, meio agachadinhos, tá ligado? Tipo, meio sentadinhos, só que de pé, assim, muito estranho. Todos eles são tão bolados, então... que eles estão sempre meio Zangief, assim. Exato, eles não conseguem, tipo, esticar as pernas, eles estão sempre meio... Exatamente. Tipo... falando em... Voltando em Zangief, qual que é o personagem favorito de vocês, de todos os tempos, assim, de todos os tempos, de todos os Street Fighters? De Street Fight, meu... O meu é o Zangief, cara. O Zangief é legal. Eu acho ele muito engraçado, cara. Eu aprendi a gostar muito do Zangief com o passar dos anos, cara. Mas um personagem que eu gosto bastante, tipo, por mais clichê que seja, é o Ryu, porque todas as brigas com o Ryu são sempre muito épicas, tá ligado? Tipo, sim. Sempre parece que você tá, tipo, no final do filme, assim, o vulcão explodindo e, tipo, mano, Hadouken. Um Ryu e Ken é, tipo, sempre maravilhoso. É sempre um bagulho muito louco, tá ligado? Ou, tipo, Ryu Akuma, tá ligado? É sempre um bagulho muito doido, sabe? Sim, é verdade. É sempre uma treta muito da hora. É verdade. Mas o Zangief é da hora, eu gosto dele pra caralho, mano. Sim, cara. Eu acho ele muito firmeza. Ele é muito firmeza, ele é mó engraçadão, ele é mó, tipo, ele é do bem, cara. Não sei se ele é do bem, mas... ele esmaga pessoas e quebra o pescoço delas, mas... Logo, ele é do bem. Mas ele é do bem ainda. Ele faz isso pelo entretenimento. Eu aposto que ele não conseguiria tirar a espada do He-Man, assim, tipo... Não. Em 90 graus, tá ligado? Ele, com certeza, não, ele é tão bolado que nem o Schwarzenegger. Não, ele provavelmente não consegue nem fazer isso aqui, tá ligado? Sim. Tipo, o Zangief, sabe? Aliás, o Zangief no filme do Street Fighter é uma puta decepção, né? Muito. Como que coçar a orelha. Ele não consegue fazer brother, nada assim. Que envolve o braço dele subir maior que, mais alto que a cabeça, tá ligado? Russo, meio estranho. Ele tem moicano? Ele tem moicano. Ele tem cicatriz? Não. Não tem nada. Ele tá usando, tipo, roupas. É, inclusive. Tá ligado? Que tipo, é muito suave. É, exatamente. Mas também tudo ali. É, não é como não. Se, né, aquele fosse o único, a coisa cagada. Tipo, Guile é austríaco, tá ligado? Cara, tipo, aliás, O Guile é o Van Damme, velho. Ele... Entendeu? Tipo, ele é... O Guile é o cara mais americano do jogo e daí ele... Mas sabe o que eu acho engraçado? Uma das cenas mais memoráveis desse filme, ele tá dando um golpe que, na verdade, é do Johnny Cage, cara. Oh. Que é de abrir o espacate. Então, mas é porque, tipo, ele é o Van Damme, ele não vai fazer um filme sem dar um espacate, entendeu? E o Johnny Cage contrato, só... né? E o Johnny Cage só faz isso por causa do Van Damme, tá ligado? Sim. Saca? Tipo, então é meio que de se imaginar. Verdade, assim. Né? Tudo ao contrário. Eu acho que isso foi um grande dedo do meio, assim, pro Mortal Kombat, tá ligado? Tipo, pegou o cara que vocês queriam fazer o jogo e botamos ele no filme que odeia vocês, tá ligado? Exatamente. E do nada... Leram aquela história sobre como que tudo deu errado no filme do Street Fighter? Acho que é só ver o filme, cara. Não. Tem tipo uma... Tem uma história por trás. Tem um backstage, história de backstage. É, que os caras chamaram foi o cara que escreveu algum filme de ação, que eu não lembro qual é. Ele escreveu vários dos anos 80, e daí ele falou, deixa eu dirigir um pico aí. Daí ele falou, beleza, a gente quer fazer esse filme aqui, Street Fighter. Daí os caras da Capcom falaram, não, a gente quer fazer um bagulho que seja igual, tá ligado? E daí ele falou, não, mas não pode ter muita gente, porque é tipo sete anões, tá ligado? Você só consegue guardar umas sete pessoas, então não pode ter todo mundo do jogo. E daí eles falaram, então beleza. E daí ele parece que foi gravar um negócio e deixou o coreógrafo ensaiando e dirigindo a segunda unidade do filme. E o coreógrafo não estava afim de colocar os movimentos do jogo. Então ele só pôs umas lutas normal. Caralho, cara. E daí eu sei que tudo, tipo, tudo dá errado. Tudo. É muito zoado. Caralho. Mas eu acho que, mais que o filme. Eu acho que filmes de jogos são geralmente amaldiçoados. Tipo, lembro o filme do Super Mario, tá ligado? Não. Tipo, que o John... Tem o filme do Doom também, não tem? Tem o do Doom. Tem, cara. Né? Mas é engraçado que o filme do Super Mario tem a velha história que o John Leguizamo, aquele outro ator britânico lá, mó conceituado, que por algum motivo fez Mario, eles passaram, tipo, a gravação do filme inteiro enchendo a cara, tá ligado? Ficando bebaços, porque eles não aguentavam mais fazer aquilo, tá ligado? Cara, eu preciso assistir de novo aquilo. É medonha. Eu acho que eu estaria fumando pedra no lugar dele, nem bebendo mais, tá ligado? Mas é muito doido, porque a gente falava meio... não falava tão horrivelmente sobre isso, mas, tipo, os cara, filmes tá da... Cara, tá me dando uma bad vibe essa loreira. Ela tá chegando no fim. Não. Isso faz sentido, porque... Eu botei ela tem 60 minutos, ela já deve estar acabando mesmo, assim, já tá dando 60 minutos de podcast. E o que você falou? Não, do que é? Não, eu tô interrompendo todo mundo. Porra, chapada, tá você foda. Querendo botar ordem no bagulho e daí é, você cara, eu tô fudendo, desculpa, eu vou ficar um pouco calado. Não acredito. Foi mal, galera. O que eu tava falando? Por que o Van Damme tem que abrir esse pacote em todo filme, cara? Porque é o bagulho que ele sabe fazer melhor esse pato. Mas tá no contrato, tipo, o Van Damme tem que abrir pelo menos um espacate. Focão, aí eles botam um entre parênteses. Focão, assim, vai. Você tá fazendo um filme de ação, de tretinha. E você finalmente consegue contratar o Van Damme. Você não vai pedir pra ele fazer um espacate? Você não vai falar assim, ô Van Damme, mete um espacate. Cara, é a primeira coisa que ele vai fazer. Então, velho, sacou? Tipo, é que qualquer diretor. Né? Exato, cara. Qualquer diretor em sã consciência que pega o Van Damme pra fazer um filme, fala assim, mano, você vai abrir pelo menos um espacate nessa porra, tá ligado? Uhum. Tipo. Percalços de gravar em casa. Você tá de boa demais, você esquece. Você esquece, meu. É meio estranho. É um pouco estranho. E ainda mais vocês que estão sem o fone. Eu tô ouvindo o fone ainda, pelo menos parece tipo um áudio, parece uma gravada. Parece uma gravação. Mas vocês ainda não falaram o personagem favorito de vocês, cara. Eu falei já. Você sim, mas você. Qual o seu personagem favorito? O meu eu ia falar meio que o Ryu mesmo. É? Eu sou meio basicona, cara. Pô, eu tô surpreso que vocês não falaram do E-Honda, okay, cara. Então. O E-Honda é firmeza por total. Por que não é mais ou menos? O E-Honda é louco, mesmo, cara. Um sozinho ainda. No primeiro era o meu favorito, cara. Mas é engraçado que, tipo, eles não investiram muito tempo mais no E-Honda, assim, não. Tá ligado? Tipo, eles meio que eles investiram muito no Zangief, tanto que você vê ele melhorando consideravelmente ao longo dos jogos. Agora o E-Honda, tipo... Eu lembro de um Street Fighter que o E-Honda, ele tinha, tipo, um tanquinho, assim. É uma pança tanquinho. Se ele tivesse músculos gigantes, era muito bizarro. É tipo o Gucci Mane, tá ligado? Que é rasgadão com uma pança, sabe? Tipo, de codeinha. Assim como tudo, eu não gravo muito, assim, tipo, joguei muito Street Fighter, mas eu não me ligo muito os personagens. Tipo, às vezes tem várias músicas no meu celular que eu adoro a música, alguém pergunta, que música é essa? Eu falo, não sei. Eu ouvi uma música há anos, eu sei lá de quem é. Ela parou no meu celular. Tá aí, da hora eu gostei, e assim que ficou, e tá ligado? Isso, eu não vou atrás de nada. mas, cara, porra, Street Fighter, lutinhas, cara. Aí, Mortal Kombat. Então, vocês preferem... Você prefere mais Mortal Kombat ou não? Eu não sei, cara. Acabou a lareira, ah, gente. Não. Acabou. Ah, não. Acabou de uma forma extremamente... E olha, a próxima coisa... E olha a coisa que vem depois. Não, nada é puta filme hipster do caralho, tá ligado? Hipster do caralho. Ah, tipo assim, se você curte... Não, essa lareira ficou... uma punheta pra uma lareira, ou se você tem uma vibe, isso aí é total. Não, foi completamente anticlimático isso, cara. Foi nada a ver esse filme depois. Foi tipo pornozão sem money shot, tá ligado? Podia ser esse o reino do fogo ali. Cara, agora eu gostaria de falar que não é mais um filme da lareira, é uma série da lareira. Nossa! E aí eu vou ter a primeira temporada... E é o mesmo criador, O mesmo criador. Ele vive disso. Olha só, outra lareira agora. Tem menos madeirinha nessa daí. Imagina esse cara no Tinder, o perfil desse cara no Tinder, e fala assim, crio lareiras. Eu crio lareiras, cara. Aí ele sai no, crio lareiras virtuais. E ela tá achando que ele, tipo, constrói lareiras, pelo menos, ele mostra isso. Não, ele filma lareiras em 4K e disponibiliza pra galera ficar fazendo isso que a gente tá fazendo. Mas baixa o orçamento não, da série. Não, e ele fala pra ela, tipo, cara, e dá mó trabalho, porque eu tenho que fazer várias vezes. Ele então. Conta pra ela, todo mundo que é você fazer lareiras e tal, pra as pessoas verem. É tipo um gigantesco plano sequência, cara. É surreal. É, então, exato. É, eu faço, eu curto pô, muito plano sequências e tudo mais. Eu filmo apenas em um, todos os meus filmes. Em um take só. Em um take só. Imagina ter que editar a lareira, tá ligado? Puta, não queimou direito eu cortar puta, essa peça. Mas se vale, tem que assistir tudo, né? Claro. Tem, pra ver se tá tudo... Pra ver se tá conchegante, tá ligado? É. E fazer anotações, inclusive, assim, tipo... É, tipo de time code e tal. Ele deve manjar muito de fogo. É. Você acha mesmo? Não sei. Como começou? Como que é a vida? Vamos olhar o Wikipédia do George Ford? vamos procurar. Pega aí o IMDB do George Ford. Nossa, o IMDB do George Ford, cara. Pra quem chegou agora no podcast, deixa eu explicar o que está acontecendo. Explique George Ford, por favor. Quem chegou agora no podcast, enquanto a gente está gravando, a gente está assistindo no Netflix aqui uma lareira virtual. E aí agora começou uma série... De lareiras. E os dois filmes que a gente viu, essa série que a gente está assistindo agora, os dois foram criados por uma pessoa só que se chama George Ford. E existe o IMDB do George Ford, existe. George Ford Fireplace, digitei no Google, apareceu filmografia. Tartarugas Fireplace Ninja dos anos 90, daí lareiras, tá ligado? Gas Fireplace for Your Home. Ele faz também de aquário. Aquário Olá. Para aquário? Água. É, ele faz nossa, de aquário. Nossa, diversificando, cara. Não é só fogo. Que e um de que fireplace na montanha. E aquário. Mentira. Juro. Nossa, ele podia fazer um tipo um aquário e o fireplace do lado, assim, um né? Um peixe pegando fogo. Ele tem uns 4 filmes disso, nossa, cara. Nossa, sabe o que eu assisti? De verdade, se fizesse uma versão brasileira disso daí no churrasco, cara. Bota a câmera no churrasco e aí fica o churrasco não, tipo... A não ser que tivesse comida. A não ser que tivesse comida, tá ligado? Senão mas não conseguir, comida não. Seria irado. Aí, com larica, se eu assistisse isso agora, eu ia morrer. Não, nossa, daí rola agora. Você, tipo, imagina você assistindo o churrasco ali tal, e tipo, não tem nada pra comer. Que nem agora, hein, por exemplo. Que nem agora. Se bem que eu não tenho vontade de comer nada do que tá na tela ali, tá ligado? Não. Mas se eu tivesse comida, a gente ia tá... Tivesse esfirra do Habib's rolando ali. Se firrando do Habib's. Um rave do Habib's, mano. Cara, eu curto muito o Habib's. As pessoas falam do Habib's. E eu morei anos no Rio, e no Rio não tem um Habib's decente, peraí, cara. Não, como? Tem não, um Habib's não, mas não, mas não tem nenhum Habib's ou nenhum Habib's decente? O que é não, não tem, não tem nenhum Habib's. O que é um Habib's decente? É, Habib's quando é bom, é muito bom. Não fala mal do Habib's, olha só. Por quê? Me explica. Por quê? Habib's é foda. Por quê? Não, o Habib's você tem lá, uma oportunidade de explicar. Não tem muito Habib's lá. Tipo, nossa, você não tem Habib's no Rio. Pode crer. Não tem, tipo, né, na Zona Norte, assim, em poucos lugares, não tem muito. Assim, mas é que tá, será que, tipo, você realmente acha Habib's do caralho ou foi a ausência de Habib's que fez você achar ele não do sei, caralho? Não sei, eu cresci em Fortaleza e lá tinha uns Habib's muito fodas, cara. Tinha um Habib's perto da minha casa que era muito top. Ah, e aquele mini kiwi creme ali, é muito bom. É, bom mesmo. É muito bom. Você come de uma vez só, assim, ó. Pff. E o Guarizzo que contava que, tipo, a galera fazia casamento no Habib's lá em Osasco, tá ligado? É. Sério? Tem um amigo nosso que ele conta isso, que, tipo, os caras, de vez em quando, os caras, tipo... Que tem um Habib's lá. Tem um Habib's lá. E assim, ah, mano, vai fazer o jantar, né, cara? Precisa reunir a galera. Pô, a galera, né, não dá pra pagar todo mundo aquele jantar porque é foda, né? Pô, jantar, casamento é caro, né, mano? Uhum. E o lance é casar só, né? É, lógico. Vai, cola no Habibão, mano. Habibão. Esfirra de casamento, velho. É, mete uma esfirra. Pô, vai, comemora em grande estilo, cara. É tipo um anel, só que de comida. Exatamente, velho. Exatamente. É um anel, só que de comida. Tá aí. Tem todo um conceito, tá ligado? E pornografia, então? Que é, é mó legal, cara. Você curte pornografia? É, mesmo? Eu acho tranquilão terminar com pornografia. Cara, é uma das minhas paixões mais antigas, cara. Então, é foda, né, cara? Eu acho um pouco ambíguo hoje em dia, porque, tipo, a mulher tá num papel muito escroto na então, pornografia. É isso falando, que eu ia falar, cara. Mas, assim, ao mesmo tempo, tipo, acho interessante que, tipo, tem mulheres, tipo, sei lá, depois da Sasha Grey, você vê muita mulher que tá tomando comando da parada, não, tá ligado? Não, eu gosto que isso ela é legal. Tem esse poder de decidir, tipo, pra sim. mim, se a mulher... quer participar da pornografia, tipo, se a pornografia existe ao sim. mercado, tipo, e a mulher quer fazer, foda-se. Sim. O que eu acho foda é que, às vezes, ela tem um papel, tipo, muito de subjugado, muito sim. submissa, com certeza, e ela passa com certeza. Por muita coisa escrota. Não, é isso. Cara, totalmente. Sem contar que, tipo, tem um... todo mundo fala, ai meu, mas vai problematizar a punheta. Eu falei, nossa, cara, mas é que é meio treta, cara. Não, e o problema... não é essa parte não, que, não é, tipo, que, não, que é o mas problema. É que, não, não, mas, é, que é, não, não, mas o que eu acho treta é o seguinte. Então, o que, não, não, todo mundo fica falando, não, nossa, o que, ai meu, foda-se. Mas é que, cara, ou... Oh, é, sério, é muito escroto os estereótipos que ficam reforçando e repassando, tá ligado? Repassam uns estereótipos muito, muito pesados mesmo disso, de tipo... Como assim? De, na pornografia, de tipo de... E uns negócios de teen mesmo, uns negócios... uma coisa que eu acho assustador, assustador mesmo, é o quanto tem de... Stepsister, stepdad e tal. Essa coisa de incesto e de tipo, essa coisa de tipo, dominador mesmo, assim, é muito pesado, cara. É muito escroto, não é? E é sei lá, não. Até mesmo essas paradas. Não é saudável isso, sabe? Que rola, eles tipo, tratam mal os animais. Sim. Tipo, uhum. Se for pra ser zoofilia, trata bem os bichinhos. No bico, né? Faz um carinho, dá um. É tipo o limite da discussão sobre como a gente devia tratar os animais, tá ligado? Tipo, amigo da os veganos achavam que eles estavam, tipo, não, eu defendo muito. Mas você já gravou um podcast falando que eles tratam mal o cachorro no vídeo de zoofilia? Aposto que deu. É, isso é verdade. Que... Aposto que deu. Não, vai transar com o bichinho, dá uma não, comidinha. Eu acho que, e a parada é, na verdade, quando você vai ver essas paradas sexuais, assim, você vê que quem é... Eu nunca entrei em grupo de zoófilo, não, mas eu, Eu tenho outro. Eu tenho os amigos aí que entram direto. É, falou. Ok. Ou que vai pelo lá. Menos, tipo, conhecem do rolê suficiente pra me falar, tipo, cara, quem é zoófilo mesmo? Um amigo do amigo meu. Sacou? Eles tratam mó mal quem vem com esse rolê de, tipo, zoar os animais e tratar mal. Então, porque eles, tipo, eu tô ligado. Têm um parado de amor mesmo. Então, com os foi. Bichos, olha, eu fiz um. Eu vou escrever um texto sobre o meu primeiro texto na Vice se chama Zoofilia é só amor. Sério? Sério. E o lance era isso. Ah, vai, entra no fórum de Zoofilia, vai ver uns negócios, ver se você encontra alguma pauta. Aí eu comecei a olhar e falei assim, ah, vou zoar e tal. Aí eu olhei e falei, pô, meu, eles tratam com mó, tipo... Mó respeito, né? Mó carinho esses bichos, com mó amor. Fala como se fosse, tipo, nossa, meu, tipo... Eu já vi muitas pessoas tratando cachorros de um jeito estranho, mas, tipo... Ali é tipo um jeito realmente humano e pessoal, assim. Tipo de umas velas, toca um Barry White. É, exato. Sério. É tipo assim, vamos transar com os animais sim, porém a regra. Exato. Não, e veja bem, não é... Exato. E não é transar, é cortejar. É cortejar, tá ligado? E é verdade, você tem que cortejar. Você tem, ou, por exemplo, o cachorro, você tem que cortejar de fato, você tem que tipo excitá-lo, tá ligado? Tem que cortejar de fato. Tipo, se o cachorro chega no set com uma roupinha Meu Corpo Minhas Regras. Isso é muito foda. No set de zoofilia. Vamos a estrela. Essa produção, imagina se algum dia a gente vai ter um animal estrela pornô assim. Cara, a gente não, é muito louco, a gente não tá muito longe disso, eu acho, cara. Não, deve. É só ter um cavalo. É só pegar um cavalo ou um cachorro. E daí tem um documentário, tipo, esse animal nasceu pra isso. Ele nasceu pra transar, cara. Eu vi nos olhos dele. Tem um Golden Retriever mais transudo de todos. Você olha pra cara dele e tá... É o Bud. Ele de boa. Ele tá mais de boa. Ensaio sensual com 6 sutiãs. É 15ª geração de Bud, tá ligado? Aqui no Brasil, esse assim... Esse cachorro é o Ronaldinho das transas. Esse é um pitbull. O Ronaldinho? O Ronaldinho. E esse é um pitbull, com certeza. Ele chama tipo Dog Bengala. Dog Bengala. É o Ronaldinho das transas, um pitbull com um pau sensacional, assim. Caralho. Cara, nossa, sim, cara. Nossa. Cara. Aí, ó. Aí, pessoal, aí, galera. Aí, se alguns dos nossos ouvintes for da indústria da pornografia... É, já sabe, a ó. A indústria da pornografia animal. Qualquer pessoa, essa na máquina verdade. Que move tanto que dinheiro. Que move centenas. Ah, os videogames, tadinhos. Eu aceito. Que move centenas de dólares. 50 conto por semana ali, tá ligado? Eu sou mais humilde, eu aceito qualquer nicho. Qualquer pessoa que conhecer um pitbull pausudo, pode falar com a gente. Já, cara, a gente já resolve, já. Você, tipo, você vai no gerente do banco e fala, onde você acha que eu devia investir? Steve, ó, a indústria da zoofilia. Então, tá eu conheço um pitbull, ó. Eu conheço um pitbull. Ele é tipo direto num cara, assim. Dá dinheiro pra esse cara aqui. Ele é o dá dinheiro pra ele que não. Aí você chega lá e é o Pitbull. E aí você tipo, não, cara, putz, isso vai ficar horrível, velho. Não, ele vai ficar cantando o tempo todo. Aliás, falando sobre o Pitbull, viu, tem uma tira que eu acho que é do Salimena, não é? É a tira do Salimena muito boa aqui, do que é tipo, é o Pitbull tentando escalar, assim, a parede. Aí ele tá tentando fugir. Aí chega um segurança e fala, não, não, não, volta aqui, você tem que continuar, a festa continua. Ele, não, eu só quero ir embora. Aí, don't stop the party. E ele não pode nunca sair da festa. Deve ser uma, tipo, ninguém questiona, ninguém pergunta, tipo, e o homem por trás do Pitbull, tá ligado? Tipo, ele se... Tipo, você tem sentimentos. É, então, será que ele fica triste, tá ligado? Será que às vezes ele tira o óculos? Então, será que às vezes ele não quer festejar? Será que às vezes ele tá afim de ficar de boa assistindo Netflix, tá ligado? Tipo... É, Netflix and chill, não tipo party. É, tipo, ele, talvez às vezes ele não, tá ligado? Esteja afim. Ele é uma pessoa também. É, sim, ninguém pergunta sobre as lágrimas do palhaço, tá ligado? É. Tipo... Uma vez eu vi um negócio muito foda, que uma menina, ela trabalhava no backstage do show do Pitbull. Ah, do Exalta, entendi. E ela falou que o Pericles era a única exigência dele, fazer um show por semana lá, sei lá, onde ela trabalhava. E aí a única exigência dele era um pudim. De eu seria assim, um pudim de quê? Um pudim de leite condensado, um pudim grande assim. Um só pra ele, tá ligado? Periclão é foda, né, cara? Eu achei isso muito puta foda. Periclão, né, é foda, cara. Eu pediria um pudim. Eu também pediria um pudim, cara. Gente, como a gente. É muito, cara. Cara, é foda. Ele, tipo, no final. Eu só quero um pudim. Ela falou, pô, tinha nego mó chato, fazia um monte de. Só queria um pudimzinho, tá ligado? Eu queria um fã, tá ligado? Cara, que engraçado isso. Que surreal, cara. Periclão, cara. Homem simples. Um homem de gosto simples. É, eu sei que é um pudim, né? Pudim de leite, mano. Não é o Tim Maia que pedia três garrafas de uísque. E 3 toneladas de pó, tá ligado? Só que... Nem aparecia. E nem aparecia. Nem colava. Nem colava. Nem colava. Ah, eu tenho os dois aqui em casa. Foda-se. Aí manda o Ronaldo buscar o pó. Nossa. Aí, busca lá. Já pensou, chega, sempre, todos os shows que ele não foi é porque alguém chegou em casa, na casa dele, com uma garrafa de uísque e um saco de pó. Assim, ele vai, pronto. E aí, vai fazer o que hoje? Eu, tipo, fica agora aí, vou ficar aqui. Fica em casa, tá ligado? Agora que você chegou. Certeza que isso aconteceu na vida dele. Cara, certeza, algumas vezes, tá ligado? Algumas que eles falam que o Tim Maia fazia, enrolava back com uma mão só, né, cara? Então, cara. Como? É, cara, ele botava no back assim na cedo e fazia assim, ó, enrolava assim, e saía. A mão, caralho, dele era um apertador. A mão, melhor. Caralho, Life Goals agora, cara. Life Goals, cara. Setou todo um novo sentido na minha vida. Eu me orgulho das minhas enrolações, mas tipo, nossa, ele é. É foda, cara. Nossa, cara. Não, esse é o tipo de coisa que geralmente acontece, tipo, na cagada, tá ligado? Tipo, eu consegui selar um back com uma mão, numa vez. Tipo, uma vez. Pura cagada, tá ligado? Tipo, eu tava fazendo, tipo, eu tava, tipo, meu, sei lá, não sei... Dirigindo. Muito dirigindo, louco. Daí eu tava, tipo, mano, o que eu faço? Tá, vai! E foi, tá ligado? E daí, tipo, e desde então... Até parei de... Milagre, né? É, não, foi uma vez, uma única vez, assim. Sabe o que foi? Jesus apareceu. Foi Jesus, ele falou, deixa eu te ajudar. Deixa eu ajudar a rolar esse back. Para esse banzo aí, deixa eu fechar essa foto. Deixa eu selar esse back. Aí Jesus foi, passou ali. Sabe naquelas fotos que tem de Jesus? Aí eu adoro, eu gosto muito de... Eu piro muito. De imagem, de arte sacra contemporânea. Moderna. É maravilhoso. A minha favorita de longe, é aquela que tá o cara injetando. É. E é tipo o braço de Jesus, assim, sofrendão. E é demais que é tipo uma casa, é um apartamento de roqueiro drogado, então tem tipo uma caveira, umas drogas, tá ligado? Tipo, e o cara, tipo, e o Jesus tá tipo, não injeta em mim não, tá ligado? Ele tá mal na bad. Toda vez que você usa drogas, Jesus usa também. Muito drogueiro, fala muito. Sério, né, cara? Sim, Jesus deve ser animal, velho. E posso falar? Ele nunca pagou pelo back. Ele nunca pagou. Nunca apresentou, velho. Nunca nem apresentou. Botou droga, nunca no botou rolê. Na roda ali. Sacanagem. Só usa de todo mundo, velho. Ao mesmo mundo. Tempo, tá ligado? Filho da puta. Foda. Jesus é aquele cara que pede o salve e aparece com mais 10. Né? Exato. E os mais 10 são ele, tá ligado? Ele podia pelo menos multiplicar, né? Se ele multiplica... Pô, se ele multiplica peixe, não vai multiplicar o banza? Faz uns peixes, faz uns vinhos. Eu bolo um, ele faz uns 10, né, cara? Multiplica o banza, né, cara? Eles ele não escolheu essa skill na hora de fazer a ficha, tá ligado? Ele falou, não, eu só vou escolher a habilidade de usar todas as drogas ao mesmo tempo quando qualquer pessoa estiver usando drogas, tá ligado? Tipo, não, é falou, isso. O que vai ser mais útil? Ah, é passiva essa habilidade. Pão e peixe, eu acho. Cara, melhor, pô. Não, mas é, esses quadros de Jesus é foda, não, cara. São os melhores. E tem aquele lado de Jesus dando rolê no Half Pipe, tá ligado? Com o moleque, tá ligado? Esse é muito bom, muito cara. Bom, tá... Esse é demais, cara. Jesus esporte radical. Jesus maneirão, né? Jesus que flip, eu meu, eu dava um rolê na igreja quando era criança e tinha uma música do... Era assim o refrão. Ele é um cara legal, ele é a maior curtição... Jesus Cristo, sangue bom. E era uma música sobre, tipo, Jesus surfista e tal. Cara, foi conquistar os jovens pra igreja, mano, sabe? Não, com certeza essa música deve ter traído vários jovens. Achando que ele é um cara coisa. Legal. Não, tem a igreja do sul. A bola de neve. A bola de neve. O altar é uma prancha de surf. É uma prancha de surf, cara. É true isso aí, cara. É true. É bad trip do caralho, mano. Mas uma vez eu tava sem back em casa. Deixa eu pedir pra e Jesus. E aí eu tava assim, cara, e aí, né? Que foda, sem back. Aí tava sentado assim no sofá. Aí procurando um negócio, um pedaço de salgado que eu tava comendo, que tinha caído entre o sofá, eu achei, mano. Caralho, real. Eu achei, tipo, meio back. E eu falei, cara... Não, Jesus, achou o salgado. Foi Jesus. Foi Jesus que botou esse back aqui. E eu achei Jesus, o meio back, falei, cara, foi Jesus. E fumei Jesus. E foi ótimo. Nossa, eu já achei uns backs perdidos, assim. Tipo, eu tá sem back, daí eu vou fuçar minha mochila. Porque foda-se, daí tem, tipo, uma brinfa, assim. Falei, caralho, velho. Tipo, tem... 5G aqui, cara, tá ligado? Aliás, achar back é sempre... É uma das legal, melhores cara. Alegrias, cara. Perdido, assim, sim, nosso, cara, da calça, né, cara? Cara, lembro uma vez que a gente tava muito, muito, muito na seca. Durante, tipo, semanas que a gente tava na seca. Aí, tipo, puta, que bosta e tal. E aí tinha vindo, acho que um gringo no Brasil e tinha comprado. E nossa! Tinha... Lembra de... Agora o Daniel lembrou. Olha a quantidade de nossa cara. Não, é porque foi surreal, porque de repente ele chegou um saco de lixo com 50G, assim. Pô, mano, os gringos esqueceram o bagulho aí. Mentira! Sério, eles esqueceram muito. Eles esqueceram o equivalente de um mês, assim. Era 50G, eu lembro disso, é, cara. E quase... a gente chorou. Quase choramos. Não, foi lindo. Não, aquele dia foi lindo. Não, e lembra velho. Como foi que a gente tava muito. Tipo, nossa. Não, a gente tava cara, sem back há muito tempo. Só, há muito tempo. Só, tipo, muito e a gente tempo. Jogando um game, assim, nossa, tipo, puta, a gente só queria fumar um back. É exato. Nem merda, sei, não, e, era uma e era uma daquelas semanas que a gente tava muito sem dinheiro e a gente só tava comendo pão com queijo quente. Era a semana do queijo quente. A gente não tinha grana nenhuma, assim. Puta, que bosta, tá? Eu falei, ô, mano, será que aquela, naquela sacola que o gringo deixou lá com as roupas? É mesmo, roupa ele tinha dele, deixado com você ali, tava uma cota no seu armário ali. Ele deixou ali, uma roupa, tá ligado? Umas roupas assim e tal. Será que ele deixou aquele negócio? Porque eu não sei se ele chegou a fumar tudo, porque não, né? Aquele era um gringo só e tal. Será, tal? Eu falei, não, acho que não. Aí eu falei, ah, deixa eu ver, né? Deixa eu arrumar o quarto. Eu tava arrumando o quarto, pum, caiu assim, cara, eu berrei, Daniel! Eu cheguei, um tijolão, assim, velho. É tipo, mano, um mês inteiro de ganja ali de graça, velho. Foi lindo, e cara. Tinha outra coisa também que a gente fazia pra tipo, meio que um presente pro nosso eu futuro, pro nosso eu do futuro. É verdade. É que a gente, assim que a gente pegava a remessa da semana, do mês, assim, a gente separava um pouquinho, só um pouquinho. E aí a gente tinha, eu tinha um Chewbacca de pelúcia. Ah, o Chewbacca, ele tem a mochilinha, que, tá ligado? Que tem a mochilinha que cabe coisa dentro da mochilinha. Aí a gente pegava um pedacinho de back e botava dentro da mochilinha, assim, e deixava. E esquecia. E deixava ali. Era nele e no Senhor Cabeça de Batata. E no Senhor Cabeça de Batata também. Dentro do Senhor Cabeça de Batata. Cabeça de Batata também. Também. E aí, quando tipo, puta, acabou, fudeu, tá só o quê? Tem o Chewbacca. Chewbacca tá. Aí pega o Chewbacca, abraça o Chewbacca. Chewbacca tá portando. Exato. Dança com o Chewbacca, assim, é uma coisa linda. No Rio era a mesma coisa. Escondiam os backs. Cara, é melhor bagulho, cara. Assim. É melhor bagulho. É tipo, e, não. Óbvio, esquecia. Não, claro, não parece. Sim. De emergência, cara, que vinha, não parece, não achava. Parece, cara, tipo, com problema alimentar escondendo barra de chocolate pela casa, cara. É bizarro é isso, muito cara. Foda. Não, achar uns bagulho assim é foda. E uma vez eu fiquei no Couchsurfing num cara lá na Tailândia, lá em Bangkok. Pode crer. E aí, o dia que eu cheguei, ele tava viajando ainda. E aí, mas ele tinha me chamado no Facebook e tal. Aí, tipo, eu falei, ah, pra ele, ah, cheguei e tal, valeu, obrigado, não sei o que. Ele falou, ó, se você quiser fumar um beck, aí me deu uma lista, assim, dos lugares que tava escondido o beck. Na casa. Tá caralho, cara. Vaso de planta, na gavetinha, dentro caralho, de não sei o quê. Cara. Porque ele tinha, tipo, uma faxineira que ia quase todo dia, e pra ela não achar, tá ligado? Que ela era mais velha e tal. Então ele tinha, tipo, vários lugarzinhos. Ele tinha, mas muitos lugarzinhos na casa, ele tinha escondido um bequinho, assim, ou, tipo, um pedacinho de maconha. Caralho, velho. Que doideira isso, cara. Ah, mas é coisa, né? Coisa. Quando a droga é a coisa mais legal, cara. Pra frente, lá no futuro. No tá futuro. No futuro. Quando você encontra, é maravilhoso. É, tipo, é melhor agora. Que vale mais do que barra de ouro, cara. Do que dinheiro. Não. Não, quando você acha dinheiro, é muito foda. É muito louco, né? É da hora também. Eu várias vezes esqueço de propósito. Eu faço a mesma coisa do Dubai. Eu esqueço numa bolsa, porque aí eu acho, tipo, 20 reais. Eu falo, caralho, então, não conta de propósito, porque eu carrego muita bosta no bolso, tá ligado? De papel, os embrulhos, cacete a quatro. Às vezes eu esqueço que tem uma nota ali dentro. Daí, tipo, deixa minha calça ali. Daí, tipo, dá uma semana, tipo, nossa, 10 conto, uhul, tá ligado? Tipo... Então, desde que eu comecei eu comprei aquela minha bolsinha justamente pra não ficar entulhando de coisa no... Minha bolsinha. Eu tenho minha bolsinha, me deixa minha bolsinha. Deixa minha bolsinha em paz. E aí, nessa bolsinha, e aí eu saquei, cara, por que bolsa normalmente fica, tipo, tão zoneada, saca? Porque você joga uns negócios mesmo e foda-se, você esquece lá. Sim. E quando você vai tirar, uou! Eu tava procurando por isso por muito tempo. E, tipo, e ainda mais bolsa grande que entra no forro as coisas, e aí entra tipo nota e tal. Cara, sério, toda vez que você vai jogar uma bolsa grande fora, eu acho que você deveria, tipo, abrir ela inteira. Pega um canivete, abre e dá uma fuçada. Tá ligado? Exatamente. A gente tem que falar de bolsa de mulher, porque a gente tem mais costume de levar a bolsa. Na verdade, é um negócio só cultural, tipo, não tem nenhum problema do cara levar uma bolsa. Não, lógico que não. Eu adoro bolsa. É ridículo isso, e é super prático levar uma bolsa. Eu me sinto nua se eu tô sem uma bolsa. É, você guarda várias coisas. Vocês conseguem levar tudo que vocês precisam? Não, eu levo numa mochila. Também. É, tipo, mochila. Não é mesmo, tipo, o conceito bolsa, mesmo. É que vocês têm bolsos nas roupas também. Sim, tipo, muitas vezes a gente não tem. É, não, quero falar. Eu carrego muita bolsa no meu bolso, cara. Boto muito. É muito socialmente aceito que a gente vai levar bolsa e a gente não precisa de bolso. E aí vocês precisam de bolso porque vocês não levam bolsa. É bem bizarro mesmo. É muito nada a ver, cara. É verdade. Quem inventou isso? É bem bizarro mesmo, cara. Cara, não, e é foda porque, sei lá, cara, tipo... O vestido que eu comprei esses dias lá na... O vestido que eu comprei esses dias. Papo, né? Adoro. É. Onde? Quero. Onde? É a melhor parte. Na Forever 21. Na Zara. Forever 21. foda! O vestido que eu comprei esses dias na Forever 21. Adoro. É, eu falei, nossa, lindo, tá animal, curti. Só que aí... Hashtag muito aquário. Hashtag muito aquário. Só que aí eu fico puto, cara, porque todo vestido que eu experimentei lá, nenhum deles tem bolso, cara. Onde eu vou... Nenhum... Onde que eu vou cortar minhas paradas, cara? Bota um bolso na sua bolsa. É bizarro. Toda isso, mulher, cara. Tipo, tem uma saia, um vestido que ela adora porque ele tem, bolso. Tem bolso, na verdade. Só por isso. Ele nem é tão bonito assim, mas, não, tipo, ele tem bolso. Você até gosta. Aí você ainda fala, tipo, cara, e você não adivinha o melhor desse vestido é que ele tem bolso. Não, e é muito engraçado. Acho que toda menina que eu conheci na minha vida que pega um bagulho que tem bolso, tipo... Bota a mão no bolso e os olhos brilham, tá ligado? Tipo, não. Tem um bolso, aí você fala assim, tá ligado? Caralho, você tá bonita. Você fala, cara, você não adivinha. Além de tudo, eu tenho um bolso. Aí você bota a mão no bolso, tipo, você bolso. Guarda coisas. Dá pra você coçar sua É uma conquista, né, cara? Um bolso por vez, cara. É muito bom ter bolso. Cara. Não, bolso é o melhor bagulho, cara. Nossa. Mas normalmente, acaba exagerando, porque como eu falei, eu guardo muita bosta no meu bolso, cara. Tipo, agora eu limpei meu bolso, mas... Ah, mano, tem serpentina, eu acho. Não, minha bolsa, com certeza. Já cheirei no meu bolso, tá ligado? Você tem carteira? Cara, minha carteira tem de tudo. Usa? Vamos abrir a carteira do Falcão e a não minha? Não tenho nada, a minha é super besta. A minha é tipo um... A gente precisa acabar esse podcast algum dia, né? Vamos fazer assim, fala o que você tem na sua bolsa e aí a gente termina. Na minha bolsa? É, o que você carrega na sua bolsa? Vai ter que ter outro podcast, cara, tá ligado? É, muita coisa. Na minha carteira Daniel, abre a minha carteira. E descreva coisas legais que tem. Cara, isso... Peraí, calma aí. Primeiro descreva a carteira. Peraí, alguém segura. Eu seguro, eu seguro. Enquanto eu descrevo. Primeiro descreva a carteira. É uma carteira de couro marrom. Okay. Eu comprei na Índia. Na Índia. É uma carteira indiana. Nossa, ela tem um trabalho manual ali. Tem um trabalho manual elaborado. E manual. Padrões e manuais e tudo mais. Ela tem umas costuras do lado pra evitar que as coisas caiam de dentro dele. Muito bem. Prático. Inteligente, eu diria. Sim, daí ele tem um fecho magnetizado. Ó. Porque é o futuro. Aham. Uh-huh. O futuro são ímãs, sim, né? Sim, sim. Ah, o futuro são ímãs. Esse barulho dele abrindo, porque eu vou abrir pra ver o que tem dentro. Agora vamos ver o que tem dentro. Caralho. Nossa, não sei nem por onde começar. Vamos começar por o que tá pendurado aqui. O que, que é isso? É um chaveirinho? É um beija-flor. É um beija-flor? É um beija-flor, um chaveiro beija-flor. Olha só. O que tá escrito nele? O que tá escrito no beija-flor? O que tá escrito no beija-flor? Escrito isso aqui, come cu de curioso. Alegra. Oi? Tá escrito Alegra. Alegra? É. Alegra, tipo remédio? Tá escrito Xanax. Você ganhou isso aí de brinde? Ó, dentro da carteira da Hell tem Gingios. Gingios. Tem uma camisinha, porque é uma mulher prevenida. Isso aí. É, qual que é a camisinha? Mulher moderna, sempre. Peraí. É Ola Large, cara. Lá. Qual que é isso que eu espero do meu homem? É ótimo. Porque tá bom. Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Nossa, você é muito prevenida. Tem um band-aid da... Hello Kitty. Hello Kitty, imagina. Ah, fofinha. Pô, Ola Large foi hilário. É o que você espera, tá tem, certo. Tem um bigode. Sempre tem um bigode falso na carteira. Caso você precise entrar em algum lugar. Caso você precise se fantasiar de caras. Você nunca sabe quando você precisa estar prevenido. Você tem um. Você carrega também tem um jornal com um buraco pra você ficar espiando as pessoas. Tem um jornal aí dentro. E um óculos do Groucho Marx. Jornal com buraco. O que você falou? Tem um jornal aí. Tem um jornal? Peraí, vamos chegar nessa. É sério? Parte. Então vai. Tem um cartão chaveiro na sua academia. Chique. Tem... Você curte academia, El? Cara, eu curto me exercitar. Band-aid. É muito bom suar, né? Suar é gostoso. Serotonina, jovem, faça. Muito bom. Tem outro band-aid, porque você deve machucar as mãos bastante. Cara, quando você precisa de um band-aid, ninguém tem. Isso. Fato, concordo. Não é? Um negócio que quando você precisa, ninguém outros cartões. É verdade. Cara, eu acho que explodiu um pacote de band-aid aqui. Porque tem mais uns 5. Ou tá rolando uma orgia de band-aid. Tem uns cartões estranhos da Índia, tem de várias coisas. Não, então vamos analisar os cartões também. Vai. Cara, a gente tá na primeira bolsa ainda. Não, no segundo bolso ainda. Segundo bolso. A Shoe Fashion. High Fashion da Índia. High Fashion? É, high Fashion não, de Nova Delhi. Caralho. Peguei bode dos cartões, vamos seguir adiante. Notas fiscais, porque todo mundo tem nota fiscal pra caralho na carteira. Ah, porque é bicho isso, né? Você tá acumulando sim. Essa merda, aí utilidade. Porque olha nota, só. Aí você fala assim, Tem um pedaço de jornal. Tá vendo? Caralho, realmente tem um pedaço de jornal aqui dentro, cara. Tipo, e é uma tira da Turma da Mônica. Não, muito específico, assim. É tipo meia página da revista da Mônica, tá ligado? Por que você guardou isso, Real? Cara, eu achei isso numa festa no chão e eu tinha tomado um ácido esse dia. E aí eu achei isso e falei, cara, isso é muito louco. E aí eu achei que eu tinha jogado fora. E aí, isso quando é cheguei em casa, louco. No outro dia, eu achei dentro do meu sutiã, tipo, eu guardei. Caralho, cara, você teve você curtiu o bagulho. Guardar, então. Ó, tem um muito passe bom, livre, tem os cartões dos coisas, os cartões de dinheiro. Tem foto ali? Acho que tem uma foto ali. Tem uma foto. Ali, não, vai, continua, tá colado. Não. Aí, onde você tá? Brown. Ao contrário, o oposto do que você tá fazendo, onde? Com os dedos. Onde? Aqui assim? Atrás desse cartão preto, ó. É. Aqui, ó. Onde? Na frente aqui, ó. Onde? Aí é onde? Outro bolso. Ah, não, isso é uma camisinha? Quê? Eu não sei. Tem deixa... outra camisinha ali. Ah, tem outra camisinha? Sim, porque como é que é? Uma é pessoa prevenida vale por dois. Isso, exato. Ó. Duas camisinhas, né, cara? Porra. Você vale por quatro. Sempre, quatro. Eu tenho sempre uma camisinha, um cartão de metrô, um bigode falso e um band-aid. Cara, é o que você precisa. Essa é a regra, básica. Necessidades básicas. Tá, vamos essa pro próximo é a parada básica. Aqui. Vai, próximo bolso. O resto umas... é tipo supérfluo, realmente. Tem umas notas de cartão, tem um cartão, tem uns papéis... Tem chato. Tipo um patch de jaqueta de black metal. Não, é um desenho que eu ganhei de um fã. E aí ele falou que valia outro desenho, porque no dia ele tava muito bêbado. Claro, meu, vale aí desenho. Eu guardei. Tem a carteira de motorista da Hell. Nossa, deixa eu ver. Que sobra você, cara. Deixa eu ver a Hell. Bonitinho, né? Nossa, esse olha dia essa que Hell. Eu tirei a segunda via, eu tinha esquecido o meu dinheiro de tirar a segunda via. E aí, tipo, eu tinha tido um dia muito bosta. Eu tipo, tava chorando lá de fora e um cara me deu. Caralho. Uma grana. Caralho. Lhamas? Uou, tem adesivos tipo, de lhamas. Não, tem tipo um silk de lhamas aqui, cara. Que da hora. Pra... É uma bunda de lhama. Da hora, mano. Que da hora. E uma foto. Cara, tem uma foto, não é uma foto, eu pensava que era uma foto 3x4, não. Nossa, é uma... tinha uma foto gigante da sua banda de rap. Não, é eu e meus amigos que eu morava com eles da lá sua... no Rio. É porque a gente achou o meme da Magali Tóxica, sabe? Aquela pessoa bizarra que tem na internet. A gente tava muito chapado e a gente parou no lugar, tipo, Rei das Pamonhas. Nossa, e a gente olhou no muro e tinha esse pico aqui. Nossa, cara, o Cascão e o Cebolinha estão, tipo, mal. Na bad, cara. Ah, eles estão derretendo. Chapados. Todos eles estão derretendo, eles assim, cara. O que tá acontecendo com a gente? É, tipo... Eles tomaram sem querer, tá ligado? Tipo, quando que vai passar isso daqui? Não, e quem que esse... Magali morreu já. É, Magali deve ter defunta, gente. Quem que é esse cachorro aqui, tá? Tipo, nenhum dos cachorros que apareceu naquela porra. Cara, basicamente, a Hel tirou foto em frente a um muro com desenhos da Turma da Mônica completamente distorcidos e bizarros, e é maravilhoso. Eu ainda acho que é foto pra uma sua banda de rap. Mas é. Você quer contar pra gente. Mas é isso. É, cara, banda de rap secreta, e aí finalizou. Tô, sua carteira. Foi uma viagem interessante. Viagem interessante. E com essa coisa, esse podcast completamente experimental e maluco, nós terminamos o dia, a semana, e voltamos na semana que vem com mais experiências malucas nesse podcast. E é isso. Muito obrigado por todos. E tchau. Falou. Nice.